E BV Financeira, tá precisando de ajuda aí pra pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, né? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, amanhã é dia de quarta Extra. Você merece mais, você merece um Extra. Tá no ar, o Estádio 97. Boa tarde, amigo! Boa tarde. E aí, Dodô? Fala, Dodô. Tudo bom? Tudo bem, Dodô. Beleza? Vamos na área. Tranquilo? E aí, estranho? Opa. Estranho que é a categoria de base, Luiz Moraes. Que é estranho, né? Categoria de base é diferente de estranho. É, né? É enorme. Diferente. Diferente. É outra coisa. Torcedor da Portuguesa. Lusa Veneno. Aliás, quanto que foi? Ontem nós saímos daqui. A Barcelusa voltou. Ontem nós saímos daqui com 1-0. E aí, como é que acabou? 3-2. Olha, graças ao Tocantins, que ofuscou. A Lusa ganhou? Ganhou o coração do português. Ah, ganhou a Lusa. Ó, Tocantins fez o torcedor da Portuguesa esquecer quem? O Denner. Ah, Tocantins. Cara, ele tá fazendo o torcedor da Portuguesa esquecer o Denner. Mas ele fez bonito ontem, se ajoelhou, que beijou o símbolo, falou que nunca jogou num clube melhor que a Portuguesa. A categoria de base que trouxe? Tem que vir todo dia aqui, pô. Ei. Só chamar a categoria, a categoria representa. Oh, o seu irmão Bento. Teve lá no pedágio, viu? Tudo bom? Bonitão. Tudo bem, seu Bento? É, o irmão do Marcos. Ele falou que era do Luso? Do Luso. O Marcos também é Luso. Ah, é. Marcos. Abraço pro Marcos aí. Você conhece Gaspar. Ele? É que a torcida da Luso todo mundo se conhece. Ah. E a bagaça aí, seu Bento? Vamos lá com o Corinthians. Vamos lá. Coringão. Valeu, mano. Corinthians! Vamos começar, parabéns às mulheres de todo mundo. Obrigado, menina. Valeu. Não é você, é mulher. Olha, mulher parabéns também, Domênico. É você mulher, merece ô, besta, parabéns, viu? Ô, besta, é mulher. Mulher. É você é minha mulher. Eu posso te dar parabéns. Mulher, eu vou te mostrar mulher. O tamanho da mulher da cobra aqui, ele ó. Gosta, trouxa. Olha, não mostra. É. Domênico, você é perigoso. Mas eu vou, você vai ver só o que eu vou fazer com ele. Ih, velho. Você vai ver nem quem sai de quatro. Vai fazer helicóptero na frente dele. Mas eu fazia isso na rádio. Helicóptero? Várias vezes. Eu saía com a cara toda suja, Oh! Que é, mas não é comigo vamos não. Vamos lá, Bento, vamos aí. Vamos lá. Coringão. Coringão já tá em Assunção. Já tá lá, treinou já tarde. Treinou. Vai com força máxima, anunciou o Elias e o Marlone, que são desfalques, né? Exatamente. É, o Romero deve ser titular nesse jogo. Romero? É. Vai estar jogando em casa, né? Aquela coisa toda. Até o apoio da torcida. O Speed Mendonça foi emprestado para os Estados Unidos. Não conseguiu vender ele, né? Vai pro Corinthians. É isso Estados que o Corinthians Unidos. Cria um atroco nele, né? É, não conseguiu, então ele vai ser emprestado. E que mais aqui, mano? Ah, mas você acha mesmo que o Romero vai começar como titular? Será que ele vai ganhar a posição do Luca? Porque o Tite ele tem usado a escalação ali. Era o Cássio no gol, o Fagner na direita, o Iago, o Felipe e o Wendel na esquerda. O meio-campo ele tá jogando com o Bruno Henrique, o Rodriguinho um pouco mais recuado na função do Elias e o Giovanni Augusto armando um time. E na frente ali você tem Guilherme numa ponta, o Luca e enfiado o André. Eu acho que ele deve preservar o Luca ali na condição titular, será que não? É, então, a entrevista dele elogiou muito o Romero, né? Então, até pelo fato de ele estar jogando lá, foi o que deu a entender o Tite, né? Mas, mantendo a lógica, com certeza, é o Guilherme e o Luca mesmo fazendo ali as pontas, né? E o André enfiado de centroavante. Isso, ali. Exatamente. Quinta-feira o jogo, Corinthians volta a negociar, né? Mais uma vez o name rights também com a Caixa novamente. Voltou a negociar. Não tinha negado. Então, Bento, assim... Ah, confuso, né, mano? É que eu conversei com uma pessoa da diretoria do Corinthians, eu não quero falar quem, mas existia a possibilidade, Bento, inclusive o ano passado, quando o Corinthians ele estava forçando um aumento aí da cota de patrocínio da Caixa, a Caixa ela queria renovar pelo valor que ela já pagava, que era a quantia de 30 milhões. O Corinthians não aceitou e falou que gostaria de um valor maior. Diante de um cenário de dificuldade, um cenário em que o Brasil passa por uma crise. As empresas também, muitas delas estão em crise também. Sim. Quando você nega, Motinha, e se dá o luxo de dispensar um patrocínio master de 30 milhões, é porque você, indiretamente, já deve ter alguma coisa engatilhada. Lógico. Ou deve ter algo na manga. O Corinthians, ele não fez questão nenhuma de falar, Caixa, o negócio é o seguinte, queremos mais, não quer pagar? É isso que vocês pagam? Não, então beleza, vão rescindir e ok. Terminou. Não é nem uma rescisão, é que o contrato acabou mesmo, Motinha. No final de fevereiro, o contrato acabou. Então, com relação aí ao patrocínio do Corinthians, pode ser que ainda exista uma possibilidade aí de uma empresa interessada no name rights do estádio patrocinar também aí o peito da camisa do Corinthians e as costas. É a venda casada que eles estão querendo fazer, o que eu acho interessante. Se houver uma empresa aí que possa estar pagando esse montante. O Corinthians pede aí no valor do name rights do estádio uma quantia aí em torno de 20 milhões por ano. Estão falando aí que a empresa que está negociando agora está negociando aí por um valor aí de 15 anos. Isso daria um pouco mais aí de 300 milhões. Mas para arredondar, vamos colocar aí 300 milhões, aí vamos colocar 20 por ano. É uma quantia interessante. Juntando com o patrocínio master da camisa, é que aí fica complicado, porque se o cara pagar 30, por exemplo, na camisa, ou 35 na camisa, mais 20, são 55 milhões por ano da mesma empresa. Será que alguém vai querer pagar isso? Se tiver alguém interessado em fazer esse acordo, será ótimo para o Corinthians. Agora, se não tiver, eu também li a informação agora de que o Corinthians poderia estar reatando talvez essa parceria com a Caixa Econômica. Vamos ver o que vai acontecer, porque o Corinthians ele havia pedido um valor maior do que o que a Caixa teria oferecido. O Corinthians tinha pedido na época, se eu não me engano, acho que foi 37 milhões. E a Caixa aceitaria pagar 30. Vamos ver o que vai acontecer, Bento. Mas com relação do jogo de amanhã, Domênico Gato. Certo. O jogo de quarta-feira, o Corinthians joga amanhã às 7h30 da noite. Amanhã? Joga amanhã. Aqui em São Paulo, desculpa. O Corinthians joga amanhã, certo, né? 7h30 da noite. E a expectativa é muito boa, porque quando eu lembro do Cerro, Domênico Gato, eu lembro de 99, Libertadores de 99. Quem foi em 99? O Corinthians enfiou 8x2 nos caras aqui, velho. Foi 8? 8x2, o Fernando Baiano marcou 5. Ah, foi aquele jogo que ele marcou 5, eu lembro. Aqui no Pacaembu, lembra? Eu lembro que ele tava aparecendo, né? Ah, mano, amanhã é dia do Corinthians também lá e passar o Guatambu no seu portão. 8 não, hein? Cara, que seja 4, tá bom. Economiza aí 50%, tá valendo. Agora eu vou te dar uma oportunidade. Só esse negócio antes de tu falar, coisa rápida, mano, que tá aqui. Queria te dar a oportunidade, porque tu é envolvido na nossa diretoria. Humano? Tu tem oportunidade de me perguntar alguma coisa, pode fazer. Fit, vamos sanar a dúvida aí. Na sua opinião, já que você é o técnico do Corinthians, é a pessoa que vai escalar o time. Tá certo. Você vai colocar no ataque lá quem? O Luca ou o Romero? Quem que tu colocaria no ataque? Eu colocaria o Luca. Tá respondido. Luca. Ah, tô com essa moral toda, eu tô escalando tá o jogador. Tá respondido, tá certo. Eu faço isso. Eu respondo, eu pergunto, respondido pra tu. Ô, Tite, pode pedir um favor? Tu pode pedir o que tu quiser. Tu tava no Japão comigo. Tava. Tá. O Romero não dá, Tite, Romero. Pelo amor de Deus. É que tá muito fácil esse grupo, aqui... eu quero dificultar o grupo, por isso eu vou. Elogiou bastante, eu falei pro Mano, né, o Tite, essa semana, e cogita a possibilidade de ele ser titular, tá jogando em casa. Romero? Não será não, viu? É. Mas o Balbuena foi convocado no começo do ano, mano, elogiando o Romero. Usa como embaixador. Não. Como anfitrião. Anfitrião não. É jogador. Cicerone, leva lá pra conhecer. O Mano chegou a falar assim que esse Romero era melhor do que o irmão dele. Mas, ó, gente. Não, o Benja tinha apelidado no começo do ano aqui, Cristiano Romero. Quem? O Benja? Você. Não, porque ele jogou duas partidas bem, eu falei, mano, tem alguma coisa errada, mas não se empolga. E todo mundo defende o Tite pela coerência. Pô, ele não vai tirar o Luca e botar o Romero. Tudo bem. Vai, seu Bento, o Luca tá meio mal também. Vamos ao Palmeira agora. Mas ainda é o melhorzinho dele. Vamos a vocês aqui. Que isso? Ai, que gostoso, Dudu. Fala de nós aí. Vai de novo isso. Vai. Já deu isso aí, para. Dá uma loucura isso aí. Pô, você de 5 em 5 minutos quer brincar com isso aí. Ah, você tá brava? Não, chato, vai. Chato. De vez em quando tudo bem, mas não, ficou gostoso isso que fala, fez. Fala de nós, ô, seu Bento. Amanhã, isso aí, amanhã força máxima também. Sim. Força máxima amanhã contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras? Ou... Que é isso? Que é isso, seu Bento? O senhor tá jogando contra o patrimônio? O que é isso, velho? Ele deu uma rateada. Hoje ele não tá bem, não, velho. Não tá bem. Hoje eu fui almoçar no carimbo lá, roubaram a comida. Almoçamos lá no nosso amigo Rogério. Aí, o lance é o seguinte. No Pitbull lá. É força máxima, Dudu. Amanhã? Amanhã é todo mundo, né? Mas amanhã é o Nacional, né? Nacional, amanhã. Na verdade? Nacional. De jogo não é fácil, não, hein? Só tem o Moisés. Não é fácil, não. Corrigido ontem pela avó aqui, que tá no departamento. É, vovó. Né? O resto. Fala do departamento. Tá lá, Dracena, Lucas Barrios. Lucas Barrios que foi convocado também. Sim. Vai desfocar o Palmeiras em até 4 jogos. 4 jogos? É, em até 4 jogos. Certo. E uma notícia aqui ontem, não sei se vocês comentaram, o clássico foi para domingo às 11. Sim, ontem já foi. Mas e o negócio da. Vai ter uma corrida lá que vai acontecer, né? O que acontece? Ah, vai todo mundo. Quase vai todo mundo. Ah, sei lá, velho. Não sei como é que eles vão fazer. São Silvestre? Quem é? Ah. É, uma corridinha. Não, vai ter, não é? O que, que vai ter lá, mano? Vai ter lá no parque. Tem a corrida... Tem a meia maratona, né? Meia maratona, não, não tem nada de meia maratona. 10K? Não, é um circuito das quatro estações. Que é como é que ficou isso aí? Legião Urbana. Pelo que me falaram, sacanagem, se for verdade também, que vão cancelar a corrida. Ué, por quê? O futebol é mais importante que a corrida. Não, senhor. Presta atenção. Corrida vai ter meia dúzia lá, velho. Não tem meia dúzia, não. A corrida ela tá agendada há anos, ela faz parte do calendário. Anuar. Não é a primeira vez, ela faz parte do calendário, é sempre naquela região ali. Tá marcado com muita antecedência. Os caras não têm culpa. Que hora que é a corrida lá? A corrida é de manhã, né? Geralmente, mas ninguém tem culpa. O clube também não tem culpa, mas que vai acontecer o protesto. Sim, mas as pessoas já pagaram as inscrições. Se vai correr no Ibirapuera, correr não, é correr. Não, não, não, não, não, não, não, se o Bessa defender, deve ser brother. Véi, dá duas voltas no lago, mano. É a mesma coisa. Deixa eu explicar pra você que na questão de brother, eu nem sei quem é que organiza. Eu nem sei. Deixa de falar. Eu nem sei quem organiza esse circuito de corrida. Certo. Agora, eu tô defendendo o que é justo. Não é porque é brother, não sei nem quem é. Você acha errado? Você acha certo? Os caras têm calendário. É culpa do clube os também. Caras têm. Mas isso aí tá marcado. Mas o que, que vai se fazer então? O que, que você faria? Quem organiza é o. Você é o cara que tem que organizar tá coisa. Tem protesto à tarde e o jogo tem que ser remanejado. Esse jogo eu não faria nesse domingo e pronto. Não tem calendário, acho que mas, depois fazer depois. Tem. Quando? Até porque se já remanejar, por exemplo, São Paulo e Palmeiras. É Palmeiras, São Paulo ou São Paulo e Palmeiras? São Paulo e Palmeiras. Esse jogo era da televisão domingo, não era? Era. Já não vai ser televisionado. Não. Porque vão ter os Corinthians, que era e Botafogo sábado, e Ribeirão Preto. Ah. Então, se você já mudou o jogo da televisão, muda. Então que mude São Paulo e Palmeiras para um outro dia que a televisão transmite. Eu sou a favor de adotar a seguinte tática. Aí acha não, não, não, não é isso, não é isso. É, eu sou a favor de adotar a seguinte tática, Domênico Gato. Você tem que sempre atender o interesse maior. O interesse maior domingo vai ser a manifestação aqui na Paulista. O segundo interesse maior é o clássico. O terceiro é a corrida. A corrida, o cara, pra correr no Pacaembu. Mas pra correr no Pacaembu e correr no Ibirapuera? Corre no Ibirapuera. Não, sei, não sei se isso é. Não, mas que muda? Não é no Pacaembu, ele chega lá. Mas não sei se pode. Não é que muda, mano, é o justo. As pessoas pagaram a inscrição. Mas tudo as bem, tem cada mês. Tem cara que vem de longe. Não é que ele vai fazer, mano. Qual Ribeirão Preto, o jogo? Qual? Porque tem Corinthians e Botafogo. Mas se vai mudar vai o jogo lá, da... o jogo? Não, o jogo do Corinthians é fora. Que lá. É lá em... O jogo do Corinthians é fora. O jogo da TV era Palmeiras e São Paulo e vai ser Corinthians e Botafogo, então muda o jogo, pô. Pô, vai faz... botar outra data. Mas poderia fazer o Palmeiras e o São Paulo, mas é uma Barueri. Barueri. Quem que falou onde? Onde alguém falou aqui? Não lembro quem falou aqui. Por que não faz na Arena Barueri e deixa as 4 horas? Que vai correr, foi o corre Ademir academia, Quintino. Véio. Exatamente, o Ademir Quintino foi... Corre foi... na esteira, porra. Não precisava mudar ainda. Porque faz só tempo, porque vai pra Arena Barueri. Faz tempo que não tem jogo lá. Né? Tudo bem que é pra um lugar pequeno, tudo mais diferente. Mas, pô, ah, já mas que tem que fazer. Nessa circunstância. Pô, agora toda semana tem corridinha também. O manda de quem? Minha casa, velho. O manda de quem? São Paulo. Ah, então pode fazer na Arena Barueri que não vai ninguém. São Paulo não tem levado ninguém pro estádio? Mas pode ser que no clássico vá, né? Se tomar a piaba quinta do River, não vai também. Mas aí só. Os últimos dois jogos do São Paulo no Pacaembu deu 6 mil pessoas. Se tomar a piaba, mas se tomar a piaba do River, só vai praticamente sobrar o Paulista. E aí acho que a torcida vai, ou não? Não vai. Ah, esquece. Te garanto que não vai. Não? Pode fazer na Arena Barueri tranquilamente. Bom. Aí já é um problema do São Paulo, não é problema nosso, né? Manchete do São Paulo. Tá certo. Antes da manchete, calma, não é assim. Antes da manchete. É, calma, seu Bento. Ó, Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor. Também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de BV Financeira, você tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano, né? É, até agora, ó, estamos em março, você não conseguiu pagar nada ainda. Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, hein? Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Em nome de Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. E agora o Mano vem com o recado de Polo Ar. Vamos falar de Polo Ar, Mano. Opa, vamos lá, Domênico Gato. É isso aí, cara. É, moleque, que calor, hein? O verão tá aí, é ou não é? E você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein? A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, apresenta a linha completa de condicionadores de ar inverter da LG. São aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia, cara. Olha só, hein? Você vai abrir a conta no final do mês e vai dar aquele sorrisão. Vai parecer que olhou o boletim do teu filho e só viu nota ala. É, moleque, mas tá mandando bem, é ou não é? A minha dica do dia é a seguinte. Ar-condicionado residencial LG Split Smile de 9.000 BTUs. Ele tem um exclusivo filtro multiproteção, um resfriamento rápido demais e a instalação dele, cara, é simplificada. Seu pedreiro vai instalar rapidinho pra você, tá bom? E você vai ficar com aquele ar geladinho, geladinho, geladinho aí na tua casa. Aproveitando esse clima de verão, a Polo Ar está com uma baita promoção especial, hein? Pega o papel e a caneta ou então liga o seu smartphone pra anotar esse número, hein? Anota aí, ó. 0800-889-8989. Vou repetir. 0800-889-8989. Você encontra este aparelho que eu acabei de citar e outros da linha LG em condições únicas do mercado, tá legal? Então você já sabe, né, Domênico Gato? Com a Polo Ar-Condicionados e a LG, você entra no clima! Verdade, em nome também de Extra. Amanhã é dia de quarta Extra. Você merece mais? Você merece um Extra? Teve dois ouvintes aqui que mandaram um e-mail dizendo que a corrida vai começar às 7 horas, hein? Da manhã? É, o Renan Martins Santos falou, salve, a corrida será às 7 horas. Avante palestra, abraços a todos. Ah, então... E mandou também aqui, foi Luiz Nastari. Diz que a corrida começa às 7 horas da manhã. Sim, mas não esquece que se o jogo é às 11. Ou... Tudo bem, mas 7 da manhã, quanto tempo de corrida demora? Não, mas 3 horas de corrida. Acho que São Silvestre pelo bairro. Não, mas você tem... começa às 7. Você tem uma estrutura montada, você tem as pessoas que vão caminhar. E não vai pouca gente, não. Entendeu? Não é pouca gente. Quanto tempo demora uma corrida dessa? Ah, são 10K? Depende, o cara que corre bem, corre para 45 minutos. Então, mas se você começa às 7, vamos supor que termine 8h30. Não, não termina. Termina em 9. Não termina, termina 10 horas. Pode ser. Tem premiação, tem um monte de coisa. Termina em 10. Mas, gente, pelo número o jogo de torcedores às 11, que acontecer... Mas peraí, gente. Como pelo não número de torcedores que teremos no Pacaembu... Melhor do que começar possivelmente depois. Possivelmente não terá casa cheia. Tá na cara que não terá casa cheia esse jogo? Não vai ter problema nenhum, gente. Não vai ter problema nenhum. E o corredor corre na calçada, o torcedor vai anda na rua. Pronto, acabou. É, já dá foi pra fazer sim. Né, ó, seu Bento. Bom, vamos lá, seu Bento. Quem que você quer agora? Pode ao, vamos ao peixe. Peixe. Let's go! Opa, opa, opa, opa. Tá louco? Quem tá... Tá lambendo rapadura? Por quê? Que isso, velho? Tá louco? Ricardo Oliveira... Peraí, o Ricardo Oliveira falou aí que aceitaria um aumento. Dindinho. De novo, você com o Ricardo Oliveira. Pô, o cara meteu dois cocos em vocês, vocês ainda estão com o Ricardo Oliveira. Mais ainda, mais motivo ainda pra que o Santos possa dar um aumento pro rapaz. Que liga. Ô, Rogério, quem tá voltando é o David Braz. David. Tá voltando. E a Fiorentina voltou com força. Treinando, né? Ainda vai demorar pra voltar. E a Fiorentina veio com força aí pra, mais uma vez, né, o Gabigol e o Thiago Maia. Eles querem o Gabigol. E não, querem os dois. E parece que agora... Bom, a grana é boa, hein? É, agora é o seguinte, né? Acho que pra quem vai negociar com o Santos, já sabe a pedreira que vai ter pela frente, chamado presidente. O cara não dá fala mole. Não fácil. É, o cara não dá mole, o cara pede a grana e tem que pagar a grana que o cara pede. Então, é difícil segurar? Sim, é difícil. Mas também não vai levar de graça, pelo menos isso já está provado, né? Então, vamos ver o desenrolar aí, mas vamos curtir enquanto os caras estão aí. Nós estamos em março ainda, falta muito chão ainda. Tá. Estamos sussa, tranquilo. Podemos tranquilo aí, né? Ah, sossegado. Vamos ao tricolor, então. Bora, vamos, onde, vamos lá, vamos bora lá. Bora onde não tá tranquilo. São Paulo! É nada aí, tranquilo, Matinha. Hein? Como tá, Matinha? Tranquilo? É. Vamos lá, mudanças, hein? Ó. Mudanças aí, mas não sei se vai agradar muito a você. Fala aí. Os torcedores, mas o Rodrigo Caio vai pro banco. Né, titular contra o River, Maicon e Lugano será a zaga titular. É uma zaga mais pesada, mas é uma zaga mais de respeito, né? Quem deve ficar com a vaga do Michel Bastos, que não deve jogar... Quem talvez jogue ali no lugar. Então, eu não sei o que ele vai fazer, o Balsa. Olha, mais importante do que o São Paulo vai fazer, aconteceu hoje à tarde, hoje mais cedo. O que aconteceu hoje lá? Finalmente, né, o São Paulo está começando a se movimentar, as pessoas que mandam no São Paulo, né? O Gustavo hoje deu uma declaração, falou, deu entrevista coletiva, cobrando os jogadores, né, mais alma, mais coração... mais respeito com a camisa do São Paulo. Basicamente foi isso que ele falou. Foi o que eu falei ontem aqui, tá faltando alguém pra fazer isso. Não só lá dentro, como pra imprensa também. Mostrar que agora que tá tudo certo, se era o prêmio que eles queriam pela classificação pra Libertadores, já foi pago, não tem nada atrasado. Então agora tá na hora do jogador respeitar o São Paulo e fazer o dele, com vontade. E isso também vem de acordo com o que aconteceu sábado, que parece que o Bauza realmente chutou o balde lá no vestiário. Então, agora as coisas estão começando, né? Parece que tá todo mundo pelo mesmo lado. O Bauza, o Gustavo, o Ataíde, que é o vice-presidente de futebol. Mas chutou ou não chutou, Matheus? Não, isso foi desmentido. O que falaram pra mim que chutou. Mas se o Ataíde tá junto, então... E os dois, eles estão reclamando que o time é sem alma? Eles que montaram o time? Então, é eles que têm que falar. Até porque é o seguinte, quando o Leco assumiu, e o senhor Leco agora não fala mais, ele é a rainha da Inglaterra, né? Ele não fala. Quem manda mesmo é o Ataíde. Então, o Leco falou, mudanças, vamos renovar o elenco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo... porque vai ser uma nova era no São Paulo, bibibi, bababá, e os mesmos caras estão aí. Então, o que a gente pode fazer é cobrar dos caras que estão aí mandando no time. Então, não trouxe quem poderia trazer, quem queria, não conseguiu fechar, não tinha dinheiro. Isso é um problema deles. Vocês quiseram assumir o poder, vocês mandam, então vocês têm que fazer isso. Agora, vamos ver se dentro do campo... vocês dão suporte pro Bauza, né? Então, o Bauza hoje já deu uma declaração na imprensa da Argentina que quer ver se aguenta ficar até julho. Quer dizer que os caras estão querendo derrubar ele? Não sei. Não foi isso. Né? Falou, se eu sobreviver até julho... Mas, quer dizer o quê? Ah, então significa que alguém já deve... Não, porque ele tá vendo que o time tá ruim, a torcida tá cobrando. E aí ele percebe que pode cair. Se eu sobreviver, ele falou que quer uma... Percebe que pode cair. Que é um absurdo, porque o problema de São Paulo não é técnico. Já trocou várias vezes e não adiantou. Ano passado foi 5. Então, o problema de São Paulo não é técnico. Inclusive, o problema é o elenco do São Paulo. Né, Mota? Inclusive passou um dos melhores que o São Paulo teve, que Muricy. Então... Ou não? O problema não é técnico do São Paulo, o problema é o elenco do São Paulo, é a organização do São Paulo, é quem tá lá dentro do São Paulo. Tudo isso levou uma fórmula, tá sendo esse desastre. Então agora é a hora da verdade. Vai jogar contra o River, é um jogo muito importante pro São Paulo que define a vaga do São Paulo. Muita gente fala assim, não, porque já passou com 9... Mas tá, se você vê um jogo do São Paulo, uma coisa é o São Paulo ir lá contra o River e jogar muito, muito, e por acaso acontece um, sei lá, um pênalti besta e o São Paulo, ou um roubo, né, que acontece muito nessa Libertadores, o juiz faz uma cagada grande e o São Paulo perde. Mas você viu que o São Paulo teve um volume de jogo gigante, foi pra cima, fez um gol, tomou outro, e sabe, você vê vontade, você vê esperança. Outra coisa é fazer esse jogo que fez contra o São Bernardo, por exemplo, aqui. Perdeu que se dane, né? Entendeu? Então, tudo isso vai acontecer. Ah, os caras me falam que nada, é só um jogo que dá pra virar, porque tem o Trulihanos lá, que esqueci o nome. Trulihanos. É, esse time aí que a gente bate nele, vai pra 6 pontos. Aí, meu, São Paulo perdeu do The Strongest em casa. Quem tá confiando, o The Strongest sempre ganha na casa dele. Sempre. É muito difícil ganha lá. Então, agora o São Paulo vai ter que fazer o impossível pra ficar na Libertadores. E se não ficar? E aí, como é que vai acontecer isso com esse turbilhão que acontece dentro de São Paulo? O que vai resultar isso? A gente não sabe. Vai ficar pior? Vai ser uma lavada? Vão mandar embora os caras que não estão realmente? Então, se o Gustavo sabe, veio ao público falar hoje, tem que ir lá dentro e chamar os caras na chincha, velho. Porque a gente não sabe nada disso. Muita gente não sabe, nunca... Ninguém fala assim que dentro de São Paulo há uma cobrança, alguém dentro do vestiário, alguém que cobre realmente. Todo mundo fala que é o resort, velho. É a casa da mãe Joana. É 2 grupinhos de jogadores. Coloca o Lugano como comandante dessa porcaria, velho. Quem vai mandar no vestiário é o Lugano. Coloca ele como gerente lá, de futebol. Sabe? Porque o cara tá precisando de um cara desse. Muita coisa ele não pode, talvez, fazer, porque o cara fala, pô, eu sou jogador, os caras são jogador, não posso falar. Uma coisa agora, quando o cara tem comando, o cara vai lá e dá, meu, chama todo mundo na chincha, porque o que tá faltando é isso dentro do vestiário. Agora, dirigente amiguinho, né, o Ataíde sempre é o colegão, né, o amigão da galera, não dá, velho. Tem que saber fazer, lógico, mas jogador com muito mimimi. Então, a esperança, eu continuo falando, velho. Eu espero realmente que o São Paulo prove quinta-feira que tá tendo uma mudança mesmo e que vai dar tudo certo. Mas eu não tô confiante não, velho. Muita gente falando, ah, São Paulo vai lá, vai ganhar, porque já aconteceu, pá, pá, pá. Em outras circunstâncias, São Paulo tinha um timão, o São Paulo, sabe, tinha um time que você olhava assim, mais confiável, um time de estofo, né? Você olhava e falava, caraca, não, hoje, mais confiável, né? hoje, olhando o São Paulo, jogando no Paulista, jogando na Libertadores que jogou... Não dá pra acreditar, não, né? Não dá pra acreditar. Vai ter que surpreender muita gente. E muita gente vai falar, olha... Entendeu? Porque é impressionante. Quanto foi o primeiro jogo do River? Ganhou? Acho que o River ganhou de 1-0, foi isso? 4-0, foi goleada? Ô, Motinha, eu não lembro. Não, o primeiro jogo do River ele ganhou fora de casa de 4-0 de quem? Trujillanos. Do Trujillanos. Ah, ah, é, foi isso. Foi repete, Motinha, Trujillanos. Então, Trujillanos, não gostei. Trujillanos. Trujillanos. Não, Trujillanos. Trujillanos. E manda um beijo pro Cadu Cortez que te ama. Cadu, beijo. Não, me Cadu liga, me suíta, me manda nude. Verdade. Você ganhou muitas flores hoje, mano? E manda um beijo pro Fernando Santin, que ele falou que não entendeu uma palavra do que você tá falando. Beijo, Fernando. Discurso sem pé nem cabeça. Defende e ataca a decisão. O que eu falo, você não entendeu, eu, cada um entende o que quer, velho. Eu não tenho culpa de que você não entende. Não fui eu, Fernando Santin. Então, mas no final, você criticou? Mas se você não entendeu, o problema é seu. Por isso que eu tô perguntando. Criticou. Se você não escutou, não tava no programa? Eu tô, mas não entendi. Vai te catar, velho. Vai te catar, velho. Tá vendo? Vai, eu fui mal educado. Eu fui mal educado. Mas ele criticou. Tá quase que na cara. O Motinha criticou. Criticou. Se tivesse o Juvenal, o São Paulo não tava nesse patamar. Ah, nossa! O Juvenal? O Juvenal era um cara. O Juvenal, o terceiro mandato, concordo, já falei. O Juvenal era cara de tudo que tá aí o Juvenal, onde? O Juvenal era um cara de personalidade. Mas isso tudo não é culpa dele? É. Não, eu não acho que isso é tudo muita herança dele. Ué, quem que ele colocou? Muita herança dele. Peraí, peraí. Ué, por exemplo, quem colocou ele lá? Cara. Peraí, que o Juvenal. Vou repetir. Não, quem que o Juvenal o terceiro, ele elegeu quem? O terceiro mandato, o Aidar. E o Aidar fez o quê? Uma desgraça. Mas não sei. Tá nessa desgraça dele. Mas não sei, mas aqui. Não, é igual o Brasil. Eu não tô quem vendo. Quem colocou a Dilma? Eu não sei. Eu não sei. Ué, esses caras que estão lá no ar aliado do JJ. Quem colocou a Dilma foi o povo. Eu não sei. Cara, não, aliado foi o povo, do JJ? Foi o povo sim. Foi o povo. Foi a urna, foi o povo. Porque teve um cara muito influente. Se o Lula teve influência ou não, mas quem votou foi o povo. Ué, quando entra o Pita, os caras falam que foi o maluco. Vem cá. Vem cá. O Juvenal colocou o Aidar. Os conselheiros foram lá e aceitaram. Ué, votaram nele. Ué, mas todo. Então, bem, agora, o que eu tô falando todos do Juvenal, eles que estão lá agora, o que eu tô falando, o que eram os caras que apoiavam o Juvenal. Isso não quer dizer nada. O Andrés também era vice-presidente do Dualib e foi um baita presidente. Não quer dizer nada. Você tá falando da qualidade. Não, mas não dá pra dizer que o JJ não tem culpa. É que vocês não me deixaram terminar. Eu não falei que não tem culpa. Eu sempre falei, o terceiro mandato do Juvenal foi uma desgraça. Mas o que eu tô querendo falar é o seguinte: a figura do Juvenal, personalidade. Era um cara que ele era fanfarrão. Mas ele tava fora, né? Não, gente. Mas já tava fora, gente. Pra torcida adversária, ele era um prato cheio. É, quando o São Paulo foi tricampeão brasileiro, eu vi como você falava mal do Juvenal. Ué, mas só pra terminar. O cara me conquista o título, o tricampeonato brasileiro, eu vou falar, ô, presidente é ruim. Mas ele era um fanfarrão, todo mundo falava isso. Ele não era. Lógico que era. Ele era engraçado, fanfarrão. Mas já tava fora, Benja. Mas eu não consigo terminar. O terceiro mandato do Juvenal foi uma desgraça. Eu falava na época. Falei uma vez até pra ele. Falei, Juvenal, pra que ir pro terceiro mandato? O que eu tô querendo falar é o seguinte: Juvenal era um cara de personalidade. Juvenal conhecia futebol. Juvenal sabia delegar pras pessoas. E olha que ele era centralizador em muitas coisas. Mas no futebol ele delegava. Hoje, a diretoria de São Paulo. Eu não vejo essa diretoria de São Paulo muito diferente da do Aidar, não. Mas é a mesma. Quase. A diretoria. Continua? Eu vou te falar, o São Paulo de agora tá de brincadeira. Pô, o Gustavo é meu amigo. O Gustavo chegar hoje nas câmeras, ele foi pra todo mundo. Olha, falta coração, falta alma. Porra, velho. Eu quero saber, ele falou lá montado, na frente dos jogadores. Time montado por eles. Eles montaram um time sem alma. E se eles trazem um treinador que não consegue botar alma, eles escolheram o treinador. Então a culpa de tudo... Tudo é deles. Ah, não é do treinador, não é do jogador, a culpa é deles. Mas Gustavo, o Leco, é uma direção de bonachões, Benjamin. São caras que, sabe, pão com manteiga. A gente vai levar. O Juvenal não era pão com manteiga. Entendeu? O Juvenal, quando era pra descer, dava dinheiro. Hã? Ele dava o dinheiro. Não sei se é só dinheiro. Ah. Não era só dinheiro. Ô, Mota, os jogadores do São Paulo adoravam o Juvenal. E muito da situação financeira que tá aí hoje foi na era do seu Juvenal, no terceiro mandato, que ele fez as besteiras. Mas até o segundo mandato ele foi o cara. Mas tu falando, no terceiro mandato, o que ele fez? Assinou contrato errado, o São Paulo fez dinheiro. O São Paulo entrou em banco. Mas se o Juvenal fosse... estava na diretoria financeira do São Paulo? Se o Juvenal fosse presidente, assessor de presidência no Twitter, decepão e jogador... E se descesse, ele não ia público? Para, quanta besteira que o Juvenal fez. Oh, Casares ia falando no Twitter. Era dele. O Casares... Não era brother do JJ? Peraí, mas o Casares, quando fala... Não era o pitbull do JJ? E também era doido. Mas o que, que o Casares descia o pau, por exemplo, em jogador, em elenco, em como, ele, como fez o rapaz aí? Mostra um. Ué, mas esse cara é a culpa dele? Não, Mota, eu vou explicar melhor. Eu tô falando, quando você tem mais comando... Os caras não fazem o que fazem. O time não tem alma. Os caras montaram um time sem alma. Os caras não perceberam ainda que a culpa é deles. Você já passou... Oh, o Muricy reclamava no final. Você lembra o Muricy reclamando? Os caras não conversam nem em campo. Pô, falta isso, falta aquilo. Tá de brincadeira, pô. Os caras assinaram, deram o recibo hoje, que eles que fizeram tudo errado. Então... Tá certo, esse é o Estádio 97 na Energia 97, em nome de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também em nome aqui, deixa eu ver aqui, em nome de Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados e a LG, você entra no clima. E agora o Beijinha fala de BV Financeira, fala de BV, Beijão. E aí, amigão, precisando de uma ajuda é pra pagar as contas? Quem não tá, né? Ô, meu Deus do céu, como tem conta pra gente pagar nesse começo de ano aí? Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pra viajar com a família. A BV tá sempre ao seu lado. Passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Quer mais informações? Acesse o site bvfinanceira.com.br ou ligue, ó. Grava aí no teu celular o telefone da BV. Esse telefone é bom ter sempre por perto, viu? 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você. Estádio 97. Vai anotando. Olha só, no dia 10 passará o último avião, tá bom? E aí sim, é a última oportunidade, hein? Essa semana. Tá chegando, hein? Por exemplo, hoje é terça, né? Até quinta-feira. Então você tem mais hoje, na quarta e quinta, pra poder anotar os aviões que vão passando pra você na sexta-feira. Primeiro ouvinte que entrar no ar aqui, acertando os aviões que passaram, né? Escolhe o dia. E aí, acertando os aviões que passaram, garante a viagem para estar no maior clássico do planeta, depois de Palmeiras e Corinthians, Barcelona e Real Madrid. Já separou a malinha, mano? Opa, com certeza, RG. Passaporte. Aí eu tô separando ainda, não separei não. Não separei nada ainda. Não deixou engatilhado já? Já? Passaporte tá conferido já. Data vai até... Minha mala tá sempre pronta. Passaporte 2018. A gente já tá acostumado a viajar agora. Ah, é? A gente já tá acostumado a viajar. O passaporte sempre em dia. Playboy. Não é isso. É que o Corinthians hoje é um time mais internacional do que era. Hoje, Corinthians, Domênico Gato, o Brasil e o continente sul-americano ficaram pequenos pro Corinthians. Então o Corinthians tá sempre viajando. E quanto você foi no jogo Corinthians fora? Eu fui pra Argentina contra o Boca na final da Libertadores. Só na final. Eu fui pro Japão ver o Chelsea. Você foi pra Argentina? Ah, eu fui. Ah, você foi? Foi. Porque hoje eu vi um tweet de um rapaz. Calil Mota, ficou quieto agora. Não, hoje eu li um tweet de um cara. Falando assim, nossa, mas eu queria ir tanto pra Argentina. Eu queria. Ver São Paulo e River Plate. Eu queria. Agora, né? Quem não queria? É, mas olha, tá, não dá, eu não consigo. Tô sem grana, velho. Se eu tivesse grana, mas eu você ia. Já gastou 3 milhões em viagem, você falou? Agora eu tô quebrado, velho. O Brasil quebrou, velho. Ah, o Brasil quebrou, ele que... Sabe o que é isso? É pedido pra diretoria convidar ele. Para. Por isso que posta no Twitter, tá, né, RG? Fala, como fala aí? Ai, eu queria tanto ir. Nossa, velho. Ô, Leco, leva o Mota, pô. Ah, não vai levar. pra cima do Vialela. Motinha não vai fazer. Tá, ah, jamais. Olha, aí perde de 4-0, o sexto ele falou, mas jogou bem. Motinha não faria isso. É nada, que o Motinha tá dando uma de assessor. Antes da gente partir... Pedindo no Twitter pra diretoria levar. É nada. Antes da gente partir pros primeiros ouvintes, mano, não vamos fazer o seguinte, vamos dar um recado de cartões Zoom. Opa, vamos lá, Domênico Gato. Você não tem freio, mano. Ó, se liga só, rapaziada. Atenção você, ouvinte do Estádio 97. Você quer ganhar R$5 no seu bilhete único? Quer ganhar R$5, cara? Aqui não tem pegadinha, não. Porque tem lugar que fala, ó, quer ganhar dinheiro, você tem que fazer um monte de coisa. Aqui não, velho. Olha só como é... Ó, é fácil, hein? É fácil. Benjamin, você que é meio mané, velho. RG, tem que dar um toque aqui, porque o Benjamin é meio chongo, velho. Então a gente precisa dar um toque. Benjamin, você que é meio mané, velho. Vai achar é que o cartão... Se liga. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. Pronto, acabou. É isso que você tem que fazer e passar o seu cartão no validador na estação de metrô, de trem, enfim. Tem fila, velho. Não tem fila, RG. Acabou. Não tem fila. É isso mesmo. O cara ganha R$5 de crédito sem fazer esforço nenhum. Pronto. Baixar o aplicativo, cadastrar o bilhete único favorito, encostar o cartão no validador. Pronto, ganhou R$5. Acabou. Zoom RG é a evolução da conta corrente e com ele você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. Você não vai ficar pegando aquela fila enorme, monstruosa na segunda-feira de manhã, tá todo mundo atrasado e só tem uma atendente pra colocar crédito pra todo mundo? Putz. Não, acabou. Esse é o problema, acabou, cara. Só pega a fila agora pra colocar crédito no seu bilhete único se você for um tonto, tá bom? Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Não sabe como escrever? Eu vou soletrar pra você. Se liga, ó. Z-U-U-M. Z-U-U-M de mano no final, tá legal? Quer saber mais? Acesse aí. zoom.com.br/bilheteunico. E Domênico Gato, presentão. Sim. Pro ouvinte do Estádio 97, hein? Opa, manda aí. Presentão. O cara que ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Vou repetir, hein? Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. O cara ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Porra, aí é o legal, cara ganha, hein? Uma onça, Domênico Gato. Porra, o cara ganha uma aí, onça. Aí é show, hein? Aí show. É fera, hein? Show. Vai poder andar de trem, de busão, de metrô. Porra, malandro. Porra, mês inteiro quase. Tá bom? Beleza. É nóis. E olha, mano, e agora todo mundo que entra no ar também concorre no final, né, do programa, um boné Energia 97, uma camiseta do Estádio 97 também, né? E é o seguinte, tem torcida também do Estádio 97, né? Camarote único. Boa. Pro Palmeiras e Nacional do Uruguai, quarta-feira, mais conhecido como amanhã. Amanhã, né? Velho. É, o jogo é 9h45 da noite. Mas tem que entrar no ar dizendo eu quero ir na torcida Estádio 97. Acelera então, hein? Certo? Vamos à primeira ligação? Opa! Toca a bagaça. Hoje a música do Benjamin, hoje... de acordo com os pedidos aqui no Twitter. Bom, como é que é? Foi? Não entendi. A minha homenagem ao Benjamin. Então, peraí. Homenagem pura de coração. E no Face bombou. Então vamos, então, bombou, vamos repetir. Ele não gostou, mas... Não interessa. Ele não entendeu. Tudo se repete aqui. Não entendi. Como é que é o nome? Eu falei que eu não gostei. Tá o nome aqui? É que eu não consigo entender essa música. Funk? Não, é que você tem que ouvir, tá tranquilo, tá favorável. É, funk. Tá tranquilo. Mas essa música... Funk? Tá tranquilo. Olha só, como é que chama? Chegou os caras grandão, ele vai pegar o mano. O produtor que veio aqui, tá no SBT. Semana passada. Sacomani. O Sacomani. O Sacomani. Sabendo legal, é, não, desculpa. Arnaldo Sacomani. O lindaço. Então, ele falou o seguinte, que essa música é divertida, entendeu? Divertida. Exatamente. Então eu falei, o que é uma coisa mais divertida que a música, o quê? Uma homenagem ao Benjamin, meu amigo, Benjamin. Certo. De anos. Certo. 3 anos atrás. De anos? De anos. De anos. Amigo de anos? Amigo de anos. Anos. Certo. É, anos. Vamos entrar no mérito. 7:30. Vai não, 7:30 não. 7 horas. Vai ser o... Nós vamos reprisar. 19 horas. Tá bom, RG, você me lembra? 19 horas. 19 horas, tá bom? Deixa gravando você, hein, cara. 19 horas, conta pra todo mundo que vai ter a música, hein? Deixa gravando. Lembra, antigamente era assim, né? Os caras preparavam... Fita cassete. É, os caras preparavam e falavam assim, daqui a pouco você entra com essa fita. Bom, vamos à primeira ligação. As Drubal tocou, 3284-7097. Lembrando, ouvintes virgens. Eu tenho alguns programas do Estádio gravados. Tem? Em fita? É. Ah, deve ter. Mas o que tem de gente que gravava o programa do Estádio? Cassete? Eu devo ter umas 6 fitas. Eu dou mesmo. Logo do começo. Só passando informação. Hoje não se grava mais assim? Você gravava, mano, suas participações? Oh, pera. Não. Você do seu mano? É que eu sempre fui muito humilde, né, Mota? Então eu não tinha um gravador em casa. Você não tinha, mano? Ah, tinha um radinho de pilha lá. Entendi. Alô? Então, ficou... Não, alô? Só passar a informação aqui, Domenico. Ah, pera só um minuto. O Danilo Arifa. Ah. Não sei qual seria a origem do sobrenome dele, mas ele mandou informação aqui falando o seguinte. A corrida que começa às 7 horas da manhã, Domenico Gatto, é para corredores de 5 quilômetros, que vai durar em média 1 hora. E a outra? E a corrida que começa às 8 da manhã... É, eu percebi aqui. É... Alô, alô. Espera aí, moleque. Calma. Porra, espera. E a corrida acabando que começa às 8 horas da manhã... É a corrida de 10 quilômetros. É a de 10, que tem média de 2 horas. Horas. Ele falou, ou seja, não vai ser conflitante com o horário do jogo. Das 11 horas. Que vai terminar aí, se começar às 8, vai acabar talvez aí... Eu falei que não ia conflitar. As pessoas vão estar indo embora das 11. Exatamente. Então não vai ser conflitante. Vamos lá, alô. Alô. Quem fala? Cláudio. Fala, Dodô. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem? Bom, Cláudio, do quê? Consegui, dominou. Dominou. Que porra é essa? Ela tá mal, hein? Ele gosta de... Inovou. Dominou do Dodô. Dominou. Tá bom. Dominou. Dobre de 6. Dobre de 6. Pronto. Verdade. Nossa, foi muito... Aí, alô? Dominou é um jogo bacana, né, River? Opa! Jogo de velho. Eu adoro dominó. Jogo de velho? Falou? Quem falou jogo de velho? Dominou é uma delícia. Você não vê criança jogando dominó? Que isso? Criança? Lógico, minha filha joga. Vai jogar com o meu, né? Olha, esse RG. Dominó, eu gosto de derrubar. Eu já mordi um dominó, viu? Que, Gugu? Eu já mordi um dominó. Tenho filha? Então, Dodô. Pera só um minuto. Manda o nome completo primeiro. Cláudio Luiz Lopes. Cláudio Luiz Lopes, quantos anos? 46. RG, 4.6 hoje. Segundo o modo, se dependesse dele, o correio tava falido. Não teria mais envelope. Sensacional! Trocadilho! Bota 10! Uma doce, muito juiz. Primeira vez, Dudu? É isso aí. Primeira vez, você liga? Acho que é a segunda vez. Né? Ah, acho! Porque não sou, porque é? Hoje é o ouvinte virgem. É virgem, velho. Hoje é só mulheres, o dia internacional da mulher. Não importa, mas já ligou. É, hoje vai ser só mulher, velho. Você é corintiano, ligou em 2008. Não, aí ninguém liga, pô. Olha lá, Domênico, você é corintiano, ligou em 2008, segundo o data corta, velho. Olha o mano querendo acabar com a audiência do programa. Ó, Domênico Gatto, hoje pelo fato de ser o dia internacional da mulher e o dia de ser ouvinte virgem, deveria ser só mulheres virgens. E eu fiz isso, olha. Hoje. Como é que você vai saber se é? Aqui é a torcida do Palmeiras do estádio, mano. O que tem? Pode ligar a mulher. Ué, porque a mulher não pode ir na torcida? Ué, o jogo é quando? O jogo é hoje à noite? Mas falta umas 10 vagas ainda. Amanhã. Não, não falta. O jogo é quinta. Mas 4. Do Palmeiras? Quando que é o jogo do Porto? Amanhã, pô. Amanhã, vai, vovó. Você vai gostar. Quinta é só São Paulo. Amanhã eu não posso, eu acordo cedo na sábado. A incontinência não deixa. Porra, quem tem que ver amanhã com sábado? Ah, é, amanhã é quarta, né? É, tem continência, RG. Então, vocês querem só mulheres, então? É, eu acho, velho. Tem que fazer uma homenagem. Hoje no programa do Palhacinho pela manhã, só entraram mulheres. É, as ouvintas. Mas e aí? Foi muito legal. Eu acho que tá errado. Foi uma brincadeira, mas e a torcida? Quem tem a torcida? A mulher pode ir na torcida. Tudo bem, mas... Aí, pode ou não? Vocês que sabem, eu não escolho, não. Não, votação, vou fazer a votação. Benjamin Bach, você escolhe que seja só mulheres ou não? Não. Não faz cabecinha pra ele, não. Ele vota. O voto é dele. Aqui é BBB, velho. Não importa o bagulho. Voto é dele. Olha, eu sou Ana Paula do estádio. Não vai pelos outros, não, hein? Então, eu Domênico é Ana Paula do estádio. Eu tô quieto. Eu sou mediador. Eu não sei. É mulher ou é geral? Eu iria votar pra que fosse só mulheres, mas o mano pediu. Não, mas não tem que pedir. Aqui não tem que pedir. É combinação de voto, velho. É, sim ou não? Mulher ou não? É mulher ou geral? O problema é que eu não posso falar não pro mano. Não vai, porra. É combinação de voto. Eles não querem cair junto, mano. Agora, então em geral, pronto. O que você manda pra o paredão? Eu acho que tem que ligar só mulheres. Só mulheres. Mano, claro, né? Não. Você foi traído, hein, Domênico Gatto? Não. Eu particularmente acho que não e gostaria de dizer o porquê. Não precisa. É sim, mas não. É pra que vocês analisem também. Porque não é puramente simplesmente jogar no ar o porquê não. Você não gosta de mulher? Não, não é isso, Motinha. Não gosta de mulher. Dependendo, se forem, por exemplo, 5, 6 participações de mulheres que gostem de futebol e comentem, beleza. Mas se você colocar só mulheres aí, muitas delas vão ligar por ligar. O marido vai ligar e nem gostam, ela. E nem gostam de futebol. Vão ficar falando aqui, então é porque o Cruzeiro é azul, né? Então é meio complicado, é complicado. Tem mulher que manja mais. Aí você foi machista. Pera, olha o preconceito, tá ok? Não é isso, gente. É, volto a dizer aqui, tem mulheres que manjam muito de futebol, inclusive manjam mais do que muito homem por faz aí. Mal, mas seu voto é não, pronto. Não, porque senão eu acho que vai ficar muito dirigido, fica complicado. E a mulherada meu amigo quer. Hoje, a categoria Luiz de base, Luiz Moraes aqui, o torcedor da Lusa, e aí, o que você acha? Eu acho que sim, porque é um sim. Dia só, dia 8, tá. 2-1 para entrar em mulheres, RG? Eu não, desculpa, mano, mas eu não acredito que uma mulher vá ligar sem gostar. Ou ela gosta e aí, gosta, velho. Aquela menina que ligou com o marido pra ele ficar ditando o que ela falava. Três votos pra mulheres. Ah, eu quem vai dar o voto sou eu. Quem? Zé. Como assim? Vai se aposentar. Ele vai falar que vai se aposentar. Não é não. É mentira. Galvão também ia se aposentar. É mentira essa história aí. Não é verdade. Eu só tô brincando no ar, então. Então não é. E aí, sim ou não? O meu voto é o seguinte, porque eu acho que o Dia da Mulher é um dia muito importante, né? Porque a mulher vem conquistando lá de trás. Vai, porra, faz sim ou não? Eu voto, calma, tô dizendo da mulher. A conquista é uma coisa lá de trás, por exemplo. Os romanos conquistaram muitas coisas, entendeu? Mas mulher. Exatamente. Inclusive a música, tem uma música que o cara canta mulher. Ele só fala mulher o tempo inteiro. É o Erasmo Carlos. Um abraço ao Erasmo. Erasmo vez ele me mandou uma mensagem. Vai, Cátio, vai sim ou não? Eu voto não. É por isso. Não. É, Mota. Eu vou com o relator, eu voto sim. Então, acho que ganhou, né? 4-2, quatro. Tem seu voto. Eu sou mediador. Ah, vai vasilinar agora. Pode decidir. Ah, pronto. Você é Ana Paula, velho. Deu, né? Quer que eu voto? É. Primeiro você, Bá, pode votar. Não. Não, mulheres? Não. Então ficou quanto a votação? Apanhar em casa, velho. Não, sabe por que não? Ficou quanto? Não. O marido quanto? Vai ligar, cara, e vai passar pra mulher. Ficou quanto? Vai cair naquilo que eu... mas ela que vai na torcida. 4-3. E ela que vai na torcida, tá? Já ganhou. Eu não preciso votar. Se eu votar, no outro vai empatar. Então, não, mas a gente quer saber se eu voto. Ah, mulher, eu sou sempre a favor que a mulher entre no ar. Ah, como é que eu vou ficar falando com cueca, pô? Mas por quê? O Ben já votou não. Eu não quero. Eu votei mulher. Não. O Mano votou não. Ah, mas não com 4. Como assim, 4? O Ben já vê uma mulherada. Ele traiu, mano. Vamos lá. Ganhou. Alô? Alô? Oi, boa noite. Só mulher. Só ela, mulher. Isso que é legal, velho. Tá vendo? O legal é isso. Mas às vezes é mulher, às vezes nem vai. Mulher finge. Acabaram com o programa. Tá bom, só mulher, não precisa se ver. Alô? Alô? É mulher, porra! Vocês acabaram com o programa. Parabéns, hein? Olha, conhecido como Aidar do estádio. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, então é só mulher, porra! Mas vocês nem perguntam se é mulher, de repente tá com a voz grossa. O Aidar do estádio, você. Ah, porra, agora a culpa é nossa. Você tá louco, pô. Estamos aqui falando que é só mulher que vai entrar no ar hoje, porque é o Dia da Mulher. Ué, foi votado no programa e ganhou isso, Aguinaldinha. Certo? Deixa, Bá, vamos lá. É homem de novo? Mulher, pronto. Mulher, pronto, alô. Alô? Alô, Domênico? Quem fala? Opa! Oi? Consegui, baralho! Quem fala? Alô? Oi, quem fala? Ih, rapaz. Ah, mas não era mulher, não. É, era moleque, né? Alô? Alô? É mulher! É mulher, porra! Eu, olha, mano. Porra, mulher, mano. Mulher! Ô, mano, a gente avisou, hein? Diga. Não, a gente avisou, olha aí. Saca, aí, vida, viu, velho? Então vamos pros homens, vai. Homem porra por nenhuma. Agora vai ser mulher. Ué, nem que eu fique até amanhã aqui, não foi um ouvinte agora também. Ah, ficou mais confuso do que fazer futebol com corrida, hein? Porra, caçamba, viu? É mulherada. Quando entra a mulherada, eu vou fazer o seguinte, vou falar de HDI. Aí você chega ao shopping, né? Tá esperando a cancela do estacionamento abrir, quando de repente batem no seu carro. Ah, meu Deus do céu. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é a Paola Oliveira. Bom, tudo bem, né? A Paola também tem seguro HDI. E aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto que eles vão liberar o conserto na hora, hein? E com o aplicativo da HDI do seu celular, é claro, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso não, hein? Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. Olha que mordomia, cara! E esse aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre, hein? Ah, aproveita que você já vai estar com o celular na mão, né? E pede para fazer uma selfie com a Paola Oliveira, hein? É, porque senão seus amigos vão duvidar e muito dessa história, hein? A HDI Seguros, meus amigos, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 aqui pela Energia 97, também em nome de Extra. Amanhã é dia de quarta Extra. Você merece mais? Você merece um Extra. Também em nome de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Vamos agora. Eu posso dar uma opinião? De novo? Poderia ser... Não, desculpa, eu não queria interromper. Você pode falar. Ou poderia ser mulher ou palmeirense. Pra ir na torcida, entendeu? Deixa eu perguntar um negócio. O Agnaldinho, você quer que liga a sua mulher hoje? Eu não gosto de mulher. Hoje é um dia pra mim... É um dia triste. É um dia triste? É um dia horrível. É um dia no jeito hoje. Você acordou de mau humor hoje, Aguinaldinho? Acordei. Hoje e o que você faz pra melhorar? O que você faz pra melhorar teu humor? Eu faço meu buço. Faz o quê? O meu buço. Que isso, porra. O dia da mulher, porra. Vocês estão brincando. Você tem bigodes? É, vamos lá, vai. 3284-7097. Vamos tentar. Alô? Alô? Quer ver que não é? Alô? Tá no ar e não mas fala, vocês gostaram da minha ideia ou não? É. Ou palmeirense ou mulher? Atende qualquer um, vai. Alô? Alô? Ah, você quem fala? Não dá, ninguém liga. Alô? Quem fala? Lógico que liga. Quem fala? É Elisandra. Vocês não podem desistir facilmente das coisas. Mulher é difícil, né? São 7:30, fosse bem raro pra acabar o programa. Sabe o quê? Sabe o quê? Se conquistar. Então, sim, mas você sabe o que é? É porque os homens ficam ligando. Eles não têm que ligar. Quando eles souberem que não vão entrar no ar, a mulher ainda liga. Foi igual hoje de manhã. Entrou dois homens, eu desliguei na cara e começou a entrar só mulher. E aí, Benja? Quem fala? Elisandra. Do que, Elisandra? Elisandra Fábio Cachelo. Cachelo. Isso, Cachelo. Cachelo. E quantos anos você tem? 4.2, RG. Ah, RG, e aí, hein? Mas eu assisti muito. Assistiu muito o quê? Cachelo, Rá-Tim-Bum. Sensacional. Rocadilho, bota 10. Mandou bem, já. Essa você tirou. Acho que mandou bem, tirou, não, essa, olha, eu não tava com esperança em você, não, já. Ah, essa foi boa, hein? Eu achei que você ia fazer uma. O castelo caiu. Olha só a moral, nem o Mota tinha esperança em você. Elisandra. Mas a RG manda bem. Qual que é o bairro que você mora? O Benja não vai acertar. Eu? Não vai acertar? Não. O Benja não vai acertar. É Moca. Ah! Eu morei na rua Caçandoca. Comi na pizzaria do Ângelo. Fala nisso, um abraço pra galera da pizzaria do Ângelo. Os caras trouxeram pizza do Ângelo. Eles já mandaram, mas faz tempo que os caras... Não, já mandaram. Nunca mandou. Mas faz tempo... Nunca. Não, eles já mandaram, mas faz muito tempo que eles não mandam. A galera da pizzaria do Ângelo podia mandar hoje. É, mas não manda. Eles não mandam. Acho que nem ouve nós mais também. Sabe onde é, mano? O ouvinte tem uma questão boa aqui. Qual que é a questão boa? É a Tami Gretchen. Te ligar hoje, ela entra ou não? O André não. Alonso Assis. É mulher. Ponto. É uma questão de ela gênero. Escolheu. Ela escolheu. Ah, ela perguntou aqui, se ela falar assim, eu sou mulher, mas eu sou homem, mulher, eu vou ligar. Não é. Ela não ligaria. Ela colocou o Bilal ali? Não colocou, bora. Não. É mulher. Mota, ô Mota. Né, ô Mota, de gênero. Sacanagem, por exemplo, a Tami Gretchen, ela tá num restaurante, tá num bar, numa balada e tal. Não tô zoando. Ela precisa ir ao banheiro. Ela vai dos homens. Ela vai dos homens? Ela vai nos homens? Vai, ela vai nos homens? Lá. Hã? Vai na casinha dos homens. Mas aí, e se é aqueles que não tem casinha, e que aí? É o urinol? É, e aí como é que faz? Urinol. Eu acho que ela vai no deficiente, alguma coisa. Mas eu acho que de mulher ela não vai mais, não. Não? Não. Ela se assumiu como gênero masculino, gente. É, sim, mas ela é mulher. Agora. Então ela não pode entrar no ar. E o traveco? O que o traveco faz? Vai, não, é diferente. O traveco se sente uma mulher. Mas ele não se assume com um gênero... feminino. Tá, mas acontece? Ele vai em homem ou mulher? Tem... Engenheiro? Ah, o traveco não pode no banheiro de mulher? Engenheiro. Não, então existe não vale? Uma... Agora... Ué, ele tem o pincel, velho. Tá, mas não. Ele é igual mas a maioria vai. Mas a maioria vai de mulher, viu? Mas existe muitos lugares que é proibido. Mas o cara quer ir no do homem pra ficar olhando no do outro lá. Mas que papinho idiota, tá ok? Ó, tem muita concordo, gente. Concordo. Não, tem muita gente saindo de colégio agora, tá ok? Você vai em qual? Vocês pediram Elisandre. Tanto pra garota ligar, a garota liga. Mas é uma culpa minha aí, gente. E ó, eu vou falar, Domênico Gato, ó. Banheiro feminino, cara. Eu vou falar isso porque eu tenho uma amiga que trabalha num negócio, num setor de limpeza. Eu achei que você ia em banheiro feminino. Não. O que acontece? Mas, mano? Ó, banheiro feminino muitas vezes é mais nojento do que o masculino. Porque o homem ele mija na tampa, faz o diabo a quatro porque ele é porco. A mulher também, Domênico Gata, tem nojinho de sentar no vaso, então ela faz de pé, velho. Então imagina, o homem já é difícil encaixar no buraco. Às vezes lá o cara corre mijar na parede, não é verdade. O pior é que é verdade, é. Mano. A mulher, o pior tem, é que é verdade. Tem razão ou não tem, moço? Tem banheiro, moço, assim, que é muito, é extremamente nojento. É mesmo, não dá pra entrar, e aquele, né, funilzinho que vende? Você já viu que tem, vende um funilzinho? Não, mas você vai dar com um funil de mijo no bolso. É, mas a mulher, tem mulher que vai. Ela, quando ela vai num evento grande, ela coloca um funilzinho ali na... Eu nunca ouvi falar disso. É, na perseguida, é verdade. É bobagem, hein? É como se fosse um pipiu. Você nunca viu? Encaixa-se na perseguida... Aí ela faz na direção, eu assim. Eu queria aproveitar, mas aqui o momento. E depois guarda na bolsa. Mas é verdade, velho. Como é que chama o ouvinte? É a Elisandra. Isabel. Aquele cheiro de fralda. Elisandra, é o seguinte. Eu tô com um projeto de lei, tá ok? Pra proibir o bidê. O bidê? É, exatamente, né? Por que você incentiva a criança, ok, a jogar água no próprio toba? Tá ok? Meu Deus. Eu acho que isso é um incentivo errado pra criança, tá ok? Meu Deus. Céu, sentiu pra Elisandra. Ô deputado, peraí. Ô deputado, você tá lá no banheiro, entra o moto. O que você faz, deputado? Eu explodo o banheiro comigo junto, tá ok? Mas você morre. É melhor morrer do que ficar no banheiro com o moto. Ô, Elisandra. Não é possível. Do jeito que você é frustrado, velho. Qual time, Elisandra? Não ia acontecer, não ia ver nada. Ô, moto, o pessoal tá perguntando o que você quis dizer com engenheiro. Sim, engenheiro, eu não falei engenheiro. O único tri mundial. Tricolor, salve o hino. E aí, Elisandra, o que você tá achando dessa história? Elisandra. Toda? Elisângela. Não, Elisandra. Ah, Elisandra. Chama de Elisa, é mais fácil. Ah, Elisa. E aí? Antes de falar do tricolor, deixa eu só falar uma coisa. Meu marido tenta, ele é palmeirense fanático, tenta há anos ligar pra você, mas eu consegui. Caraca, velho, deve estar muito pé da vida. Hoje eu ganhei o dia, hoje eu ganhei o presente. E ainda mais que se ele conseguisse ligar, ele poderia ir na torcida, né? Então, Eli, pergunta, ele tá do seu lado? Não, ele ainda não chegou. Mas será que ele gostaria de ir no jogo do Palmeiras amanhã? Ah, não. Amanhã? Não faz isso, mano. É. Tenho, olha o que você vai que falar. Sim. Ah, então, manda ele ligar lá no Palmeiras. É verdade, ela é São Paulina. Se ela fosse palmeirense, ela ia. E o mais legal dessa história toda é que ela escuta a gente e ligou sozinha. Seu marido não tá do lado, como a gente falou. Não, o pior é que eu curto muito futebol. Eu ouço vocês desde o início, da primeira formação de vocês. Olha, que legal. Mas, ó, Eli, o negócio é o seguinte. Não é sendo machista, não, hein, gente. Não é sendo machista. Não. Ó, o negócio é o seguinte, não, RG, vai vendo só e você vai dar razão. É, a mulher entender e gostar de futebol, acho que é legal pra caramba. Porque ela pode acompanhar com o marido, pode ali discutir às vezes ali também com o marido, com os amigos. Eu acho que isso daí é interessante. Mas não tem nada pior e mais chato do que uma partida de futebol feminino. Tem esportes, Domênico Gato, que Deus fez pro homem e tem esportes que Deus fez pra mulher. Por exemplo, futebol. Deus é um esporte. É um esporte extremamente masculino. Deus, a mulher pode gostar. A mulher pode gostar. Foi Deus que fez. E feminino, qual é? Por exemplo, vai, nado sincronizado. Você acha legal ver um monte de saco pendurado pra lá e pra cá? Não. Não. Nado sincronizado é pra mulher. Tá. Tá certo? E handball? Handball também acho. Não, aí é unissex. Eu acho que cabe pros dois. Também. O vôlei, não, o basquete. O time brasileiro é muito bom de handball, não é? Então, de eu acho legal, eu acho bacana. Mas, por exemplo, futebol. Golfe, por exemplo. Não, aí golfe é de tufas. Não, tá, eu acho que é mais de homem, mas se a mulher jogar também tudo bem. Mas, por exemplo, o futebol é um negócio assim constrangedor você ver uma partida de futebol feminino. Por quê? Tem muita mulher que joga bem. Hein? Não, por exemplo, a Marta joga bem. Poderia até. Inclusive, a Marta é melhor que muito homem por aí. Já que deve ter um monte me xingando, né? A Marta joga mais. A Marta jogaria no São Paulo hoje, Eli? Ah, com certeza. Mas, ó, Domênico Gato. O time que a gente tá, fala a Marta, sério. A Marta é melhor que o Ganso. 45 minutos de uma partida de futebol feminino equivale a uma caixinha de Lexotan, cara. MMA, não, mano. Não. MMA. Não, MMA eu acho que é legal. Porque mulher? Tem mulheres lutando aí que lutam bem. Se espancando? Tem a Honda, tem a Home, aí tem a. Homem tomou um pau. Tem se pegar alguns caras por aí, vão falar sério, arrebenta, né? Com certeza. Não, sim, até os esportes de luta, eu acho que cabe a mulher lutar também. Mas futebol é um desnível técnico muito grande. Vocês têm paciência? Na boa, vai. Já que vocês estão dando uma aqui de feministas, vocês assistem uma partida de futebol feminino do primeiro minuto até o último? Não, seleção brasileira eu não assisto. Não, seleção. Chato, pai. Tô errado, Eli? Não tá. Eu acho também meio sem ritmo, não sei, também não tenho preconceito, mas também não curto, não. Elisandra, se tivesse uma mulher, que mulher que você fala assim, com essa eu ficaria? Nenhuma. Ela não gosta de mulher. Não. Eu falei que ela mulher acha bonito. Eu falo uma mulher. A Marina Rui Barbosa. Por exemplo, outro dia eu perguntei pro mano, a gente tava conversando fora do ar, na boa, não foi nada demais. Eu falei, mano, se tivesse que ficar com um cara, quem você ficaria? Não, o mano não falaria. O mano falou, não, mas não é que vai ficar. O mano falou assim, olha, o Fernando Torres, lá que ela tá com ele. Imagina que o mano pô, esse cara é demais. E eu não consigo ver que ele o mano é só falando isso. Não, mas falou assim. O mano tem cara que pegaria o Kelly Slater. Ele gostou, mano, que eu passei um pouco. Eu não consigo ver o mano pensando isso. Juro por Deus. Mas cara não ficaria. Tem algumas que, assim, a gente vê como... Né, a gente se inspira, ah, gostaria de ser como ela. É aquela invejinha, como diz, invejinha branca. E de quem você tem a invejinha branca? Ah, algumas. Por exemplo, a Charlize Theron. Quem? A Charlize Theron. O Benjamin não sabe o que é. Oh, Mad Max. Você viu o Mad Max? Você viu o Mad Max? Sim. Não, ela tá muito Mad boa Max. No Mad Max. Eu não conheço. Conhece? É a Mad Max. O novo eu não assisti. Ela não concorreu ao prêmio de melhor atriz. Não entendo essa porque aqui, ela é muito deixa boa. Ela concorreu. Benjamin é um otário, não conhece. Otário não, não sei quem é. Atriz coadjuvante, ela linda. Concorreu. A moça é linda. Bonita. Maravilhosa. Ela é bonita. E a Angelina Jolie, você acha bonita? Nossa, que isso é clichê, mano. Não, Angelina Jolie é linda, velho. Eu acho gosto linda. Dos trabalhos dela, mas dela mesmo, assim, eu não acho ela bonita. E aquela loira que fez o Lobo de Wall Street? Ah, eu sei qual que é. É um nome meio estranho, mas é que ela tá apareceu agora, né? Mas a gente tem que falar o nome de mulheres que o pessoal conhece. Por exemplo, vai, Fernanda Lima. Qual o filme que ela fez? O Lobo de Wall Street. O Leonardo DiCaprio. Paola Oliveira. Sabe, tem umas coisas... Paola assim. Oliveira. Marina Rui Barbosa, velho. Chegou quem conhece do assunto lá agora. Agora chegou, entrou no jogo. Agora chegou o PHD, tá esfregando até as mãos. Né? Mas vamos falar do São Paulo. Eli. Concordo. É melhor falar do São Paulo. O que você tá achando dessa história toda? Hoje o Gustavo falou que tá faltando alma ao time, coração. O que você acha de tudo que tá acontecendo no São Paulo agora? Falta qualidade. Eu acho que assim, o problema do São Paulo ele é muito maior do que aquilo que a gente vê ali na... E dentro de campo, né? Começa muito, muito antes disso. Tá sem comando, tá sem gerenciamento, sem direção. Sei lá, os caras estão completamente confusos. Eu nunca vi o São Paulo do jeito que tá hoje. Eu acompanho futebol, eu vi o primeiro Mundial do São Paulo junto com meu pai. E, meu, hoje tá muito, muito ruim esse time. Não você acha, parece você acha que... Não parece. Nunca, nem não chega nem sombra, né? Imagina. Tem você acha sombra. Que... Teve uma discussão agora aqui, agora há pouco. Você acha que com o Juvenal hoje ia ser diferente? Acho que não. Começa anterior também ao Juvenal. Já vem problema... É problema financeiro, é problema interno. Por causa dele. Hã? Por causa dele também. Ele ajudou muito no final da administração dele, acho que ele ajudou bastante. Mas ele já deixou um São Paulo também meio quebrado, né? Não, concordar. Prometido. O da primeira e segunda gestão, não. Tudo bem. Agora, esse Juvenal agora... Mas você concorda comigo, se ele teve três gestões, muito das dívidas que o São Paulo tem hoje começaram na gestão dele. Esquece. Essa última, dívidas bancárias que ele fez, ele assinou. Qual é o problema, contratos Matinha? Até que falam que... Não foram lidos e depois, quando viram agora como é que era o contrato, falaram, caramba, como assim? Juros a sei lá quantos por ano, São Paulo endividado com essa história de banco. Então, São Paulo corre mais hoje para pagar as dívidas com o banco para poder se livrar disso, porque vai aumentando, né? Sabe o que é complicado, Mota? É o cara achar que é dono do clube, quando ele tenta se perpetuar no cargo. O Juvenal, ele poderia ter aberto mão desse último mandato, que ele forçou uma barra danada para poder se reeleger, quando ele mudou o estatuto do São Paulo para conseguir essa perpetuação, isso daí foi ruim para ele. Se ele soubesse o momento exato de parar, ele poderia ter saído da porta da frente, ia ser aclamado pela torcida. Mas você sabe que teve um motivo para isso, né, mano? É, e a gente vê isso também no Palmeiras, também aconteceu isso. O motivo para isso... Aconteceu com o Corinthians, com o Dualibe, no Palmeiras, com o Mustafá. Mas do Juvenal... No Santos, com o Ricardo, com o Marcelo, né? O do Juvenal, o motivo para tudo isso foi Copa do Mundo, gente. Não esqueçam. Ele ficou fissurado nessa história. Eu esqueço que a partir do momento que foi decidido Copa do Mundo aqui em São Paulo, aquela coisa toda, o Juvenal, ele abriu mão do São Paulo e queria a Copa do Mundo. Ele pirou o cabeção. Ele achou que o time seguiria ganhando título, seguiria numa boa, essa é a verdade. A camisa ia jogar sozinho. E aí degringolou, perdeu, como se dizer, né? Perdeu o comando, velho. E entrou naquela de politicagem, né, RG? Não, esquece. Aí foi brigar com o rival, aí foi disputar. Foi uma grande besteira. Entrou política no meio e pronto. Ô, Eli. Oi. Se você fosse diretora do São Paulo hoje, qual a decisão que você tomaria agora, véspera de um jogo importante contra o River, que vai determinar se o São Paulo fica ou não na Libertadores praticamente? Uhum. O que você faria hoje? Hoje... Amanhã o São Paulo embarca para a Argentina. O que você faria? Mas o que eu faria em que sentido? Você é diretora. Você tem que tomar uma atitude. Você está vendo tudo isso que está acontecendo. Um time sem alma, um time sem morto, sabe? Sem coragem. Muitos jogadores que nem deviam estar lá. E querendo queimar o técnico e tal. O que você faria hoje? Você tem que decidir, velho. O que teria que ser feito já há muito tempo. O cara não quer jogar, é banco. Contrata outro, substitui, não sei. Você vê os caras entrando em campo, não tem vontade, não tem garra, não tem nada. Aí esse Ganso, um jogo tá bem, outro jogo não tá. O cara é instável. Quando você precisa dele numa partida, num clássico, o cara some, desaparece. Um jogo de Libertadores, o cara não aparece. É Ganso. Quando falaram que ia contratar esse cara, eu já tinha falado, ó, não gostaria de ver ele no meu time. Na época todo mundo falou, nossa, você é louca. Eu falei, não sou louca. Só não confio nesse cara. E deu no que deu, trouxeram o Lugano. Ok, o cara pode ser um líder, mas líder, será? Ganha jogo? Não, ele é líder, ídolo, ganha, né? Ídolo, ganha campeonato? Até aí tinha o Rogério Ceni, o time também tava ruim. Mas, ô galera, o São Paulo ele depende aí de um bom jogo contra o River aí pra permanecer com chances. Matemáticas Sim. ainda existem. Mas pra que psicologicamente o São Paulo consiga Exatamente. Pelo menos voltar com esperança de alguma coisa, Motinha, ele não pode perder de jeito nenhum pro River. O empate jogando lá não é péssimo resultado, não. Não é a morte. Porque o São Paulo depois joga por uma vitória no Morumbi. Mas pra que o São Paulo possa talvez empatar lá, o São Paulo precisa, antes de mais nada, Motinha, mostrar que tá lá. E como você mostra isso? Pega o Calleri, na primeira bola lá, o River vai sair tocando lá, saída de bola pro River, bola caiu no pé do Alessandro, mas dá uma no meio dele já, mas levanta 2 metros, não pra ser expulso, mas pra tomar um amarelo, pra falar, opa, cheguei. O São Paulo precisa se impor dentro da casa do adversário, porque se o São Paulo ficou acuado no cantinho, tá lascado. Mas é isso que eu falei, o São Paulo tem que fazer um grande jogo pra convencer. O São Paulo não consegue, o São Paulo não consegue se impor com o São Bernardo no Pacaembu. Não, mas agora não. É a questão, é toda essa daí, a falta de alma, de coração, tudo isso que a gente tá falando e sempre. E falta de qualidade também. Vocês querem uma opinião, meu? Mas eu não acho que não tem... Essa que é a questão, Benjamin. Eu não acho que o time de São Paulo é tão ruim assim. Não falei que é, que é tão ruim. Eu prefiro hot dog. Eli, quer mandar abraço pra quem? Beijos. E seu placar pra São Paulo e River? Antes dele desligar, o Dodô do Pichote vai cantar uma canção de amor pra ela, que é o Dia Internacional das Mulheres, né, Dodô? Então, eu posso cantar. Você gosta de pagode? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu vou cantar pra você. Então eu vou cantar pra você o samba aqui. Ela não gosta de pagode, né? O samba ela gosta. O samba que eu fiz há muito tempo atrás. Eu e meu amigo Ricardinho. Um abraço pro Ricardinho e o Jarbas do Pandeiro também, todo mundo que tá aí, de verdade. Do Pandeiro. Com certeza. Do Tantã. O Carlinhos. Carlinhos do Tantã. Fala aí, Carlinhos. Tá ouvindo Tantan. Aí? O que é Tantã? Vamos lá, vou cantar. Tantã que faz tutu. Mas canta. E o Pandeiro faz assim. Ele quer que você faz pra ele poder fazer. E o surdo faz assim. Vai, Gê, você é o surdo. Eu faço isso. Eu não sei fazer. Vamos lá, então. Você não vai conseguir, irmão. Eu tinha te encontrado em repente. Vamos lá, mano. Que é isso aí, Umbanda? Vamos lá. Vamos com a Umbanda do Pichote, 25 anos. Faz a música da menina. Ela tá gostando, né? Vamos lá. Se um dia eu te encontrar de repente, não fique sem graça. Dá um beijo e me abraça. que a vida fica melhor. Se houve um problema entre a gente, deixa lá que isso passa. Meu Deus. Dá um beijo e me abraça. Meu Jesus. O resto eu tenho de manda um beijo pra ele aí, manda beijo pra ele. Beijinho, beijo pra você. Ali, mano. Tá armazém da vila? Armazém com o Santa Aldeia que era na frente ali, ó. Miliano já atropelou ali, mano. Obrigado, viu, Benjamin? Obrigado, Benjamin, aí, a maior escada do rádio aí, viu? Viu, Benjamin? Benjamin é mó escrotão. Ô, Benjamin, vai me levar quando lá no programa lá do... entrevista lá, hein? Combinar, né, Dodô? Se a gente... É, com certeza. Vamos juntinho. Ele é de boa, ele é de boa. A gente boa. Então tá bom. Elisandra. Mas você já foi no show dele? Não, não foi... Eu não gosto da música, mas o que o cara é gente boa. Elisa, não, obrigado, um beijo pra você. Obrigado a vocês, foi um prazer falar com vocês. Um beijo pro Daniel Caccello, grande colecionador de camisa do Palmeiras. É. Tem mais de 200 camisas do Palmeiras aqui dentro de casa. Então, Ricardo. Aí avisa o Paulo Nobre quando precisar. Essas ele não se desfaz, não vende. Mandar um beijo pro meu filho também, que é palmeirense, já com 8 anos também já é colecionador de camisa. Puxa, só tem gente inteligente na sua família, hein, Elisandra? Só. São os Caccello aqui. Meu, tudo Caccello, inteligente. Tudo inteligente. Tá bom. Beijão. Beijo, Elisandra. Beijo, tá vendo? Gente. Tchau. Tá vendo? Mulher inteligente, gosta de futebol. Ó, subiu. Mais um. Mais um que passou, hein? Mais um que passou. Estádio 97 também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E agora o Mano vai mandar um recado bem legal, Mano. Manda um recado aí, vamos lá. Opa, vamos lá, Domênico Gato. Vamos lá, Domênico Gato. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol junto com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? E até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? É, moleque, pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Esse é bom demais, cara. Esse é top, eu recomendo, cara. Você que tem aquela asa, você que tem aquela uruca, velho. O Mota, por exemplo, o Mota falou, nossa, mano, eu tô com cheiro de churume hoje. Falou isso. Falou, mano. Mota, meu Deus do céu, usa esse desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. Uma proteção extrema pra você viver o seu máximo. Acabou aquela caatinga que você tem, Mota. Aquele cheiro de virilha que você tem, tá bom? Nossa. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E só relembrando, Domênico Gato, ó, o pessoal da Bozano tá preparando um novo kit, meu irmão. Certo. Top, hein? Top. É. Vem novidade por aí, hein? Aguarde. E só pra avisar, viu, doutor? Galera do Santos já tá certinho lá com o Santos e o desodorante lá. O Santos contratou um desodorante. Por quê? Desodorante? É, o atacante Max Rolon. Ah, o Rolon. Ah, entendi, RG. Foi bom, hein? Vai usar foi camisa, bom, hein? Vai usar camisa 31, velho. Max Rolon. Tá certo. É. Olha, Estádio 97 na Energia 97 também vem em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br e em nome de Extra também. Olha aí, amigão, você merece abrir o placar com Extra é Gol. O Extra é Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e para você torcer. Amanhã, por exemplo, é dia de jogo. É dia de encontrar os amigos e a família para você torcer junto. Tomar uma Itaipava gelada e ver seu time dar show de bola na TV. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Olha, você merece reunir os amigos, a família e torcer. Presta atenção. Cerveja Itaipava Lata 269 ml, R$ 1,99. Na compra de 12 unidades, você vai pagar apenas R$ 1,59. É isso mesmo. Cerveja Itaipava Lata 269 ml, R$ 1,99. Na compra de 12 unidades, você vai pagar apenas R$ 1,59. Não perca tempo, corra já, mas tem que voar lá pro Extra. Você merece o Extra Gol e lembre-se, hein? Beber só com moderação. Você merece mais. Você merece um extra. Estádio 97. Estádio 97 pela Energia 97. Também chegam mensagens pra gente por aqui. Vamos ver algumas mensagens? Anda, fala aí. É a bagaça aí. O Wesley da Silva de Oliveira. Wesley. Aqui, Domênio, gostaria de saber de todos vocês, né, onde é que foi usado os 108 milhões de reais da venda do jogador Lucas para o PSG? Foi na reforma do Morumbi, não foi? Também? Mas não teve reforma? Teve? Ah, teve recentemente. Ficou de fazer e não fez? Ah, o São Paulo tinha feito uma mudada aqui, uma mudada ali. Ah. Acho que teve sim. Teve. Porque quando o São Paulo vendeu o Denilson, lembra o Denilson que tá na Band hoje? Um abraço pro Denilson aí também. É, o São Paulo colocou os amortecedores no Morumbi. Aí quando o São Paulo vendeu o Lucas também, ele quitou algumas dívidas que tinha e parece que fez alguma modificação no Morumbi também. É, não, que eu vi agora a imagem aqui. Aliás, o Douglas Duarte mandou aqui, Margot Robbie é a atriz que atuou no Lobo de Wall Street. Você gostou da cena? Sensacional. Ela é bacana, mano. Ela é maravilhosa, a mulher, hein? Eu tava vendo aqui umas cenas do filme aqui, ela atuando, é legal. Benja, o Franklin mandou aqui. Benja, tá de rosca esse patrocínio do Timão, hein? Ah, amigo. Ô, Benja, por que você não comprou Name Rights, cara? Vocês estão falando Benja 97. Benja, Benja tem, já pensou em estampar lá? Pô, quem me dera, velho, se eu tivesse dinheiro. Botava só o nariz estilizado assim. Estádio Benjamin Bar, já pensou? Ei, só imagina, nariz, né? Onde o Corinthians vai jogar amanhã? Lá no Benjaminzão. No Narigão. É o Narigão, é boa. Narigão, pô. Botava o nariz estilizado. Assim, ah, entendi. Narigão. É? O Narigão é boa. Narigão. Ah. Eu tô tão longe disso. Ô, Benjamin, A ideia é boa, porque, por exemplo, no do Palmeiras, quando o time vai entrar em campo, tem um porco gigante lá inflado. Tem, é, eu já vi. Podia ser um nariz gigante. Um narigão? Um time sai de um lado da narina, o outro sai da outra. Olha que legal. Mas aí não sei eu que tenho. Não, porque não é? Ó, sai um não, do lado dele, gente. Puta narigão grande. Ó, um do lado, outro. Ó, sai um de cada lado. Mas, assim, aí legal não sou, mas aí não sou eu que tenho que pagar. É os caras que tem que pagar. Não, acho que não. É sim. Ele ia ganhar dinheiro. Pagaram pro filho do Lula por 2 anos, 500 pau. E aí? Quanto aí? Lá no Corinthians? Quero vir. Mas vai fazer o quê? 20 pau por mês? Tá. Quanto que fazia? Quanto você toparia ali? O Andrés falou que era pra arrumar patrocínio. Quanto que você toparia pra patrocínio? Um patrocínio. Olha, se ele ganhou, se o filho do Lula ganhou 500 pau pra não fazer nada 2 anos... Pra meter um nariz lá, escrito Benjamin. Ah, 2 milhãozinho, tá bom? Deixa. Deixou. Por 5 anos, pode usar meu nariz lá. 5 anos? Sai um time por um lado, sai outro por outro, não tem problema nenhum, velho. Não é? Pelo menos 2,5 milhões? Pô, ele ganhou 500 pra não fazer nada. É. Né, Gê? Ele ia ter patrocínio. 2,5 milhões. Ei, patrocínio de lenço. É. Ia ter um fora que ele ia pagar. Já pensou? Bora. Pô, fácil. O time perde e vai lá um cara com um lenção pra você. Eu gostei desse ideia do narigão. As torneiras, tudo nariz que você gira. Exato. Olha, dentro dos 2 milhões tá tudo incluso. Em formato de nariz, assim, Ô, Landucci, dentro dos 2 milhões tá tudo incluso. Vale tudo. No banheiro de mármore lá, o nariz ao contrário. Ao contrário, exatamente. É, então. Legal. Seria legal. Foi lá de novo. Flávio Cardoso. Deixa eu te ajudar. Flávio Cardoso diz o seguinte, mas como é que eu vou conseguir um ingresso para a torcida do estádio se por telefone é só mulher? Foi o que eu quis dizer. Fazer o seguinte. É por isso que eu vou parar no final do ano. Mas o 20 do ano. 7h30 faz uma piruinha. Vamos fazer o seguinte, se não der, 7h30 fazemos uma piruinha. Calma, vai. Pode ter certeza que você vai fazer a piruinha. Muito chororô. Tá bom. Mas cumprimos com nossa obrigação, nossa homenagem às mulheres. Pronto. Essa que entrou tão legal, falava de futebol, simpática. Não, como vai ganhar o cartão hoje, né, Wesley? Esses caras também, viu, velho? Chororô, velho. Respeita as mulheres. Eu nem vou fazer essa pergunta que não acaba o programa. Pensa nele. Quem que é? Vamos fazer o seguinte, né? Não, fala, deixa eu ver. Só me mostra, então. Deve ser pro mano. Não. Deve ser pro mano. Deve ser pro mano, isso aí. Não. Pra que eu vou fazer pergunta assim? Bobagem. Ó, vamos fazer. É melhor que isso. Atacar o Mota de graça, assim, pela bobagem. É. Deixa eu ir pro. Tamo junto, mano. Momento sem parar. Melhor que por um momento. Agora. Porque hoje também tem jaca, né? Tem jaquinha. Certo? Em nome de impermeabilizantes, recubre plástico e máxima proteção para toda a sua casa. Vamos ao momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Olha aí o azul da rua. Só mulher, hein? Alô? Alô? Alô, Domênico? Opa, quem fala? Aê! Aê! Parabéns! Quem fala? Uhul! Flávia tá no Viva Voz, Flávia? Tô no carro, tô no trânsito. Ixi, não dá pra parar o carro, não? Aí, mas ele tá parado, tá no trânsito. É, tudo bem. Vamos tentar conversar com ela, porque tá ruim assim, tá um pouco mais baixo. Mas ela poderia tirar do Viva Voz e falar estacionar o carro. Local. Não tem problema, vamos lá. É, seu nome completo? Flávia Félix da Silva. Melhorou. Certo. Quantos anos, Flavinha? 28. Menina, 2.8 hoje. Eu achei legal porque ela conseguiu a ligação e ela parece estar muito feliz com a... Trocadilho! Nota 10! Bora, brincadeira. Muito bom, muito bom. Então tá bom, e qual que é o bairro que você mora? Gol! Vamos ver se o Benja consegue aí. Cidade das Flores. Amigo! Cidade das Flores. Eu não consegui ouvir. É 500 pessoas falando ao mesmo tempo. Chama o camelo, velho. Ah. Desculpa, ô Flávia, fala de novo. Daqui a pouco o funk do Benji. Ah, é, 7 horas. Olha, mas eu vou dizer um negócio pra você. Se é o que eu conheço, é Osasco. Não sei se é o mesmo. Muito bom! Muito bom! Essa menina é muito feliz, velho. Você percuta a palavra Bíblia, garota? Com vocês, muito, muito, muito lógico, mesmo. Não é porque você é um cara pessimista, pra baixo e depressivo. Sabe por que eu tô muito feliz? Porque fui eu que comecei a ouvir Estádio 97 antes do meu esposo. Fui eu. Opa, Bá, falou que as mulheres que falaram do marido. 2-0. Olha, os dois, o pai e o mano. Dando um banho em quem votou por as mulheres dando um banho. Ô, Flávia. Fala aí. Mas qual que é, desculpa, qual a vossa idade? 28. Pô, mas presta atenção no programa, pô. Você é tão novinha falando esposo. Ué, embuchou. Ué, por que não? Não, mas não é esposo. Marido, meu macho. Agora você Meu macho. É legal, meu é legal. Agora, meu esposo. É legal falar meu macho, velho? É, meu macho é legal. Minha fêmea é meu macho, é uma coisa mais carnal. Você acha que ela tá no filme do Butch, mano? Não, mas é legal, velho. Olha. Você é louco? Meu macho, meu macho, você é louco? Benjamin, agora eu não entendi. Nossa, Benjamin é mais escroto. Meu macho. Tá certo você, viu, Flávia? Tem que falar assim mesmo. Quando eu falo meu time, você vai entender o porquê que eu falo assim. Corinthians. Fala devagar. Quando eu falo meu time, você vai entender o porquê que eu manda. Falo assim. Qual o teu time? Solta o hino aí, mano. Qual o hino? Corinthians, meu! É isso aí, vai Corinthians, é isso aí. Corinthians, meu. Olha a cara dos trouxa aí. Ô, Flávia. Não, só um detalhezinho. Antes da minha ligação, eu quero fazer duas coisas. É. Eu quero dizer que vocês são muito odas, muito mesmo. É adoro nóis. O programa de vocês. Obrigado. São ótimos. Falam muito bem de futebol, falam muito bem sobre as outras coisas. Às vezes são um pouco machistas, mas tudo bem, não tem problema. Machista aqui só tem eu me divirto muito também, não tem problema nenhum. E outra coisa. É. Pro meu amigo que eu tenho certeza que tá ouvindo nesse momento agora. É. Felipe Graziano. O Palmeiras não tem mundial. Acabou agora, o programa. Acabou o programa. Até as mulheres têm o dia internacional, têm o dia mundial, né? Acabou o programa. Mandou muito bem. Não mandou muito bem. É, vou colocar pra ela, porque às vezes ela não ouviu ontem. É, não, às vezes não ouviu. É bom a gente colocar pra você ficar informada, porque é ruim. Eu sei que toda corintiana, às vezes, todo corintiano, às vezes não tem o pra. Às vezes não consegue ler, não consegue entender muito bem as coisas. Então, vamos. Só um minuto que você vai ouvir, você vai entender o que eu tô falando. Não precisa ficar nervosa. Vamos devagar com o andador. Como eu disse, não adianta você falar que tá tudo desligado. É, ó, presta atenção, Flavinha. Eu vou colocar aqui um trecho aqui do Jornal Nacional, tá bom? Jornal Nacional, não sei, acho que o Jornal Nacional tem uma... pelo menos acho que eles são bem informados, ou não? São bem informados, mas falam muito mentira também. Não, são bem informados ou não? São bem informados. Muito bem informados. Então, ó... A lista seleta de clubes brasileiros campeões mundiais ganhou hoje mais um integrante. A FIFA reconheceu que a conquista da Copa Rio em 1951 deu ao Palmeiras esse direito. O torneio foi disputado com mais 7 times. Agora, os brasileiros campeões mundiais são o São Paulo, por 3 vezes, o Santos, 2, e mais o Flamengo, o Grêmio, o Corinthians, o Internacional e agora o Palmeiras. Acho que não precisa mais falar, né? Ô, Flávio. Então tá bom. Então fala do teu time agora e não cuida então, dos outros, falar não. Do meu time. Isso. Uma crítica só. Uma crítica. Flávia, não dá pra discutir esse assunto? Porque é o mesmo cara que fala, oh, eu vejo um amigo imaginário. Você fala, não, não tem ninguém ali. O cara, não, mas eu vejo. Não dá pra desculpa, brigar. Não dá pra o brigar. Jornal Nacional não é imaginário, mano. Tá todos os dias no ar, não, e há muitos anos no ar. Isso não é imaginário, não. Domênico, não queira falar que é imaginário, que não é, não. Existiu a matéria. Não tem nada de imaginário, mas não. Se a FIFA tivesse avaliado, tá certo, esse título você do Palmeiras... Você quer que eu ponha de novo? Você não entendeu? Você ouviu ou não? Não, mas aí o cara tem que dar a opinião dele, velho. O negócio é o seguinte, se só você falar, fica difícil, Domênico. Com relação a isso, eu entendo, passou no Jornal Nacional. Mas se a FIFA tivesse dado o aval, estaria no site. Gente, não dá pra brigar contra fatos. Que site, mas não é simples site. Assim. Que site. Mas o... Vamos falar de Corinthians, que é o que interessa. Vamos falar do Coringão. Você te falou do Palmeiras. Oh. Ah, então uma ligação tá aí também, ô RG. Manda um passo na camurça aí pro Ever. Não é camurça, é outra coisa. Você tem um marido, você não tem uma mulher. Ai, ai, ai, você tá muito elétrica hoje, hein? Segura. Mas, ô Flávia. Fala aí. O Corinthians, ele tá no Paraguai pra pegar o Cerro Porteño amanhã. É um adversário que tá brigando aí, talvez, aí pela segunda colocação do grupo. Eu entendo que o Corinthians vai sair aí como o primeiro colocado desse grupo no término do próximo turno, né? Porque o Corinthians tá pegando agora o último adversário do primeiro turno dessa fase de grupos. Eu acho que no término o Corinthians vai sair em primeiro, seguido talvez pelo Cerro Porteño ou pelo Independiente Santa Fé. É um adversário complicado? Você tem acompanhado a Libertadores? Você já viu o Cerro jogar ou ainda não? Tenho acompanhado sim. Eu acho que é um adversário complicado sim. Complicado também porque o nosso ataque é horrível. O Lucas é muito ruim. Você acha o Lucas muito ruim? Muito ruim. Ele não acerta um passe, gente. Ele não acerta um passe. É muito complicado jogar com um jogador daquele. Ah, mas com relação ao Lucas, eu concordo em partes com você pelos últimos jogos que ele fez. Mas o Lucas, ele fez bons jogos também com a camisa do Corinthians. Você não confia no futebol dele? Não, ele fez bons jogos ano passado. Ele entrou e fazia gol. Mas esse ano, cara, eu não sei se encheram muito a bola dele. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas ele não tem acertado um passe. Não é só ele também. Aquele Rodriguinho é horrível. Aquele Guilherme é ruim também. Ele não acerta um passe, gente. Mas aí fica complicado. Eu acho que ele está acostumado com Renato Augusto fazendo passe bonito, Elias. O corintiano ficou mal acostumado? No mesmo patamar, né? Oi? Você acha que o corintiano ficou mal acostumado com os jogadores que tinham ano passado? Ficou muito mal acostumado. Mas... é meio complicado agora, dá mesmo com um aperto no coração assistir o jogo. Ah, mas eu vou te falar, viu, com relação aí aos jogadores do Corinthians, eu não acho o Guilherme mau jogador, não. O Guilherme, eu acho que ele precisa melhorar ainda o condicionamento físico dele, mas eu acho que é um jogador que quando tiver 100% vai ajudar muito o Coringão. O Rodriguinho, eu concordo contigo, aí quando ele tava jogando na armação do time ali, jogando de meia, ele não tava tão bem, mas o Rodriguinho, quando foi recuado para a função do Elias, ele tava jogando um pouco melhor. Na última partida dele, eu concordo contigo, não acertou nada, como muitos jogadores do Corinthians também não acertaram. O time do Corinthians estava um pouco nervoso, mas eu espero que amanhã o time do Corinthians se comporte de uma outra maneira. O Rodriguinho vai jogar do lado do Bruno Henrique, vai ter o Giovanni Augusto armando e articulando aquele meio campo ali, que na minha opinião essa foi a melhor contratação que o Corinthians fez esse ano. Com certeza, é o melhor mesmo. Giovanni Augusto tá arrebentando. Tá jogando demais. Eu acho que o Tite possivelmente vai começar a partida ali com o Luca jogando do lado aberto ali, tá certo? Mas eu acho que tem a opção também do Luciano. O Luciano é um jogador que tá voltando e quando ele estiver fisicamente 100% também, eu acho que o ataque do Corinthians vai ficar ali, de um lado o Guilherme, do outro lado o Luciano, e enfiado ali como centroavante o André. Eu acho que esse deve ser o ataque titular do Corinthians, mas o Luciano tá voltando ainda, não dá pra exigir que o cara tenha, talvez, a performance que ele teve ano passado nesses primeiros jogos, né? O jogador que tá se recondicionando. Ele voltando também dá mais tranquilidade pros outros, né? Porque o Romero ali é complicado demais. Ah, mas você não gosta do Romero também? O Benjamin te contaminou, não, hein? Não. Eu apoio o Romero. Eu acho que o pessoal tem que fazer ele jogar. Tem que aí, jogar Benjamin. A bola pra ele. O Corinthians tá jogando muito, muito do lado esquerdo. Tá esquecendo do lado direito. E eu acho que ele podia ajudar muito. Se começasse a desafogar a bola pro lado direito, o lado esquerdo ia começar a ter mais liberdade. Ah, mas deixa eu te falar. Tem outras opções. É verdade. Porque outras opções, não dá, Benjamin. Dá moral pro cara, Benjamin. Não, olha, eu adoraria. Quando ele fez aquelas duas partidas, você falou que ele era um monstro, o maior atacante do Brasil. Cristiano Romero. Juro que eu torci, mas não dá, cara. Não tem condição. Não tem. Félix, vou te chamar de Félix. Já que Félix sobrenome. É nome de homem. Não, mas é o sobrenome dela. É legal mulher que você chama com nome de homem, assim, porque é o sobrenome. Então, minha querida Félix. Discutiu-se recentemente também ali, a International Board se reuniu ali com o pessoal da FIFA para discutir talvez algumas medidas para adotar tecnologia no futebol. Você é a favor, você é contra? O que, que você acha que deve acontecer no futuro aí? Você acha que o futebol é legal do jeito que é? Mesmo existindo polêmicas, no dia seguinte as pessoas se batendo na rua, foi pênalti, não foi pênalti? Ou você acha que já passou da hora de implantarem a tecnologia no futebol? Ah, eu acho que chegou a hora, sim, com certeza. Quando a gente vê aqueles, os jogos do futebol americano lá, que o técnico ele pede para ver aquela jogada que ele acha que não deu certo, e o juiz vai lá com o fonezinho, todo mundo ouve qual foi a decisão dele, eu acho que isso podia ser implementado no futebol também, eu não vejo por que não. Ô, mano, você só lembrando... Você tem quatro alternativas pro técnico falar assim, não, ó, em três momentos dos jogos, você pode levantar a mão e falar assim... É, eu quero saber se essa jogada foi ou não foi um pênalti, foi ou não foi um gol. É. E aí você dá a oportunidade de rever o lance, não pra tudo, eu acho que pra tudo fica complicado, porque... É, vai hoje... acabar nunca o jogo. É, com certeza, não vai acabar nunca. E outra? E a Globo não vai deixar. Todo mundo fala que os juízes favorecem os times como Corinthians e Flamengo por causa disso ou por causa daquilo. Mas é. Isso poderia ajudar muito. E tem uma outra regra. Não, só lembrando, meu amigo, o futebol americano, ele já para pra caramba por si só, então é mais fácil fazer isso. Legal. Tá? E tem uma outra regra. Nossa, e tem uma outra regra. Verdade, pô. Tô... É legal, eu tô falando. E tem uma outra regra que querem mudar, que em jogo que tiver prorrogação, pode ter a quarta substituição. Eu acho legal. Boa, também. Legal. Acho legal, porque legal. Cansa demais, né? Verdade. Justo, porque é pra uma partida diferente, né? E por mesmo, né? Justo. Eu acho. Não somos como duas, de repente. Nossa, é esse que é o problema do brasileiro. Você dá a mão, o cara quer a perna. Não é uma situação, quem tinha que é duas? Eu te explico. Se era duas, você ia falar que queria três. Eu te explico por quê. Porque... O Rudy tem razão, então, tá, você às vezes exagera. Mas eu tenho o porquê. O Rudy falou. Eu tenho o porquê. O jogador, o time se cansa muito. Ele se doa numa partida inteira. É pra aquela partida. Acabou a partida, ele tem direito a mais três de novo, ué. É outro jogo, ué. Devia ter mais três de novo. Tem que tumultuar. Tem que ser igual o basquete. Eles querem tumultuar a regra, eles querem mudar pra um jogador. Vai mudar, já que vai mudar, muda pra dois, três. É mentira? Então vamos fazer uma aposta? Você não vem até sexta pra dar esse alívio pra gente. Quer? Não. Quer apostar, ô? Fica aí, você fica nesse joguinho, por isso você não vê o programa. Não vamos falar de aposta, porque de aposta você corre, né? Eu não, eu tô com o Supla chamou você. O Supla chamou você pro pau, você fugiu. Não, então vamos nós dois. Não. Quer ir? O Supla chamou você pro pau. Oba! Quando tiver São Paulo e Corinthians, te aposta. Ele fica no joguinho aí, aí ele não sabe o que acontece. Você fica mandando os seus negocinhos aí. Entra no Google e vê se não tem essa sugestão pra mudar a regra. A quarta substituição em jogos com prorrogação. Tem nem internet, como é que eu tô jogando? Ô, Flávia. Interno, né? Esse é o problema, ele não faz o programa. Esse é o problema. Eu tô concentrado. Gente, é momento sem parar. Flávia, manda seu beijo pra quem você quiser. Estamos no momento sem parar, vamos lá. Eu quero mandar um beijão pro meu esposo, Eber. Esposo não, fala direito. Ah, o meu marido, meu gostoso, meu gato, meu Batman. Isso, fala meu macho. Fala assim pro meu macho, fala assim. Macho não, não fala isso, não. O que, aquela pessoa que me faz feliz todos os dias, faz o meu dia internacional da mulher, foi todos os dias. E, Flávio, aproveitando aí o Dia Internacional da Mulher... Também não é assim, né, Flávio? Que mulher é referência na sua vida? Não vem com esse papinho minha mãe. Escolha uma mulher que simboliza, talvez, o Dia Internacional da Mulher pra você. Cara, que difícil, tem uma mulher de referência? É, uma mulher que seja uma referência, uma inspiração na sua vida aí. Vamos ver se a gente dá o aval. Se a gente dá o aval? É, se a gente concorda com você ou não. Cara, que difícil. Escolha uma, pode ser Ana Moser, Daniela Hipólito, quem você quiser. Sabe que uma vez, mais nova, assim, bem mais nova, eu assisti uma palestra da Paula, lembra da Magic Paula? Sim. Opa. Bem novinha, eu tinha uns 15, 16 anos. Eu tava participando de um campeonato de profissões no Senai, que era a instituição que eu estudava. É. E ela foi lá fazer uma palestra para todos os alunos e tal. E por fim, meu, fiquei muito feliz com a palestra que ela deu, assim, de motivação das pessoas, do que você pode... trazer do esporte, levar pra tua vida profissional, pra tua vida pessoal, umas lições de perseverança e tudo mais. Eu acho que não é uma mulher famosa, não é uma pessoa de uma classe maior ou qualquer outra situação. Pode ser qualquer, pode ser a tua vizinha do lado ali. Você enxergar ela como uma inspiração, ver as coisas positivas, isso não tem que pague, assim, não tem... Nossa, ela acabou com o moto agora. Parabéns. Gênio, parabéns. Se você tiver referências boas, seja uma pessoa do sexo feminino ou do sexo masculino, você trazer pra sua vida e pra levar pras outras pessoas, é isso que interessa. Tá bom, Flávio, um beijo pra você. Falou, Flavinha. Pela participação, tá bom? Valeu, gente. Valeu. Beijo. Outro beijo, beijo. Beijinho. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Alô? Oi. Tchau. E se for uma mulher com voz grossa? É só mulher. Não, é mulher. Você é Maria Alcina, tem uma voz grossa. Não, é muito grossa. Alô? Oi. Oi, quem fala? É Tânia. Tânia! Oi! Tudo bom, Tânia? Tudo bem, e você, Domingos? Bom, graças a Deus. Tânia do quê? É Tânia Araújo. Só isso? Tânia de Oliveira Araújo. Três vezes sem juros. Música com Tânia. Música com Tânia? De Oliveira Araújo. É. Música que tem a Tânia? Vai, Benjamin, música com Tânia. Ih, ferrou. Se você fosse lá no Qual é a Música, já dançava. Tânia, não, eu não... Não. Thelma. É Thelma, né? Eu lembro bem, mano. Foi bem. É, foi bem. Quantos anos você tem, Tânia? 54. RG número 2, 5.4. Ah, nessa idade aí, esse pessoal, principalmente mulher, gosta quando vai pro sítio, assim, pra chácara. Gosta, é. Fica catando fruto. No sensacional. Trocadilho! Nota 10! Chamado estado. E qual que é o bairro que você mora, Tânia? Eu moro na Vila Guilherme. Ah, morei em uma travessia da Chico Pontes. Já consertaram a Avenida Paraíba aí? A do Trote? Faz tempo. Qual? A do Trote. A do Trote é maravilha. Ah, tá consertado. Tá tudo faz, ok. Faz Tirando tempo, a enchente, aqui é uma maravilha. É? Tem muita enchente aí, Tânia? Ah, tem bastante. Ixi, quando chove a coisa... Mas também a natureza... É, a coisa aperta. A natureza é um negócio maluco. Ano passado... A gente fazia a reza da chuva, a dança da chuva. Não caía a chuva nem. Porque a represa, falaram que lá... Tava... Mas como é que tá a represa? Agora tô super bem, falei com ela hoje, liguei. Mandei um WhatsApp, ela me mandou, conversamos. Já ressuscitou. Mandou um abraço. Ficou cheia de você. Mas ela ressuscitou, que tava mortinha. Ressuscitou? Mandou um abraço pra todo mundo aqui. Tá. Adoro o estado 97. E o nível, como é que tá lá? 35%. Depende. Às vezes ela apela, às vezes é um nível baixo. Dizem que é o nível. Categoria de base aí do volume morto. Fez uma piada boa, vocês ainda eram moral. Vai de novo. Foi boa. Ficou cheia do Benjamin. Ah, essa foi muito boa. Dá uma força aí, mas Carlos. Enchi. Trocadilho! Nota! Você foi bem. 10! Enchi. É, ganhou nota 10 o trocadilho. Foi bem. Ô, Tânia, e o time? São Paulo. Tricolor. E aí, Tânia? Oi. O que vai acontecer com o nosso São Paulo nesse semestre agora? Nem me fala, viu? Nem me fala. Tá difícil. Você acha que os caras escutaram hoje o Gustavo? A bronca que o Gustavo falou, do coração, da alma. Você acha que os caras estão nem aí pro dirigente? Eu acho que, olha, sinceramente, depois que o Rogério Ceni saiu, ficou uma coisa muito vaga, assim, sabe? Em questão de liderança. Eu amo o Lugano, mas mesmo assim ainda tô achando que o São Paulo tá deixando muito a desejar, viu? Eu acho que o Lugano teve uma questão aí que ele chegou... Querendo ser o brother dos caras, né? Vendo como é que era, se ele levava no papo, papapá. Nisso surgiu aquela ciumeira, né? Principalmente porque a torcida pediu muito o Lugano, né? Então teve aquela coisa assim, o peso da torcida, né? O cara chega com o peso da torcida. O Lugano é muito mais velho que os caras, mano. Não tem um papo de Tinder então, com os caras. Pô, você baixou o rap, mas o Lugano nem sabe o WhatsApp. Pô, o Michel Bastos não é tão mais novo que o Lugano, assim. Mas tem isso também. Tem, o cara fica meio afastado. Mas ao mesmo tempo tem aquela coisa, pô, o cara é o Lugano. Mas, ô, Mota, o ciúme. Campeão por esse time. Mas o ciúme seria pelo Lugano ou seria pelo outro lá que chegou fazendo dois gols lá? Calieri? Calieri, e que todo mundo diz. Não é Calieri, é Caleri, não é Calieri? Calieri. Uns falam Calieri. Vamos chamar ele de cara. E que dizem ter um contrato de, porra, de titularidade. Quer dizer, isso aí não. E é que tem, não pegou? É, RG, não, até acredito porque, meu, esses caras são tão mimimi, é tão cheio de historinha. Ó, a maior cagada que o elenco do São Paulo fez agora foi essa porcaria desse voto de silêncio. Isso aí, ontem o Denis estava dando entrevista, né, e o Denis só faltou falar, desculpa, gente, a torcida tem que voltar a apoiar o São Paulo, papapá, por quê? Os caras afastaram o torcedor, porque quando o cara sai de uma derrota e não fala nada, e tipo, saiu com jeito assim, sabe? Ah, tô cagando e andando com os caras. Ó a boca, cara. Né? Então, velho, mas é isso, meu. E para é fazer cocô. É, os caras fizeram isso, velho. Entendeu? Então, quando os caras não falam nada, então abandonaram a torcida, e agora vem falar, o Benes tava ontem falando, pelo amor de Deus, você tem que voltar a apoiar a gente, papapá. A torcida vai ser São Paulo, difícil. Ela sai muito fácil, Moitinho. Oh, também é verdade. Parmeira ficou aí 15 anos. É uma característica da torcida do São Paulo, pronto. Vai ter que comprar briga, né? Agora, viu? Então, agora, os caras vão ter que jogar muito pra torcida voltar. A verdade é essa. Porque a partir do momento que o torcedor vê que os caras não têm empenho, não têm raça, não estão nem aí... Quando perderam pro Corinthians, ela ficava dando risadinha, batendo, sabe, nas costinhas dos outros amigos, pau. Aí começou a aparecer coisa de que os caras estavam na noitada. Entendeu? Então, isso, velho. Isso aí você vai minando. Agora, pra reconquistar a torcida, vai ser difícil, você não acha, Tânia? Ah, eu acho, olha. Sinceramente, eu tenho uma camisa nova do São Paulo, ainda não tive coragem de ir no estádio B. Entende? Eu saio na escola de samba Dragões da Real, sou São Paulina, adoro meu time, mas tem hora que você fala, meu Deus, né? A vontade é muita de você ir lá apoiar, mas não dá. Ah, mas é não, que se tá, você vê um time essa esforçado... Essa é a hora que o torcedor tem que ajudar. Ô, mano, mas se você... É diferente, mano. Falei. Se você vê um time esforçado... Não, se você vê um time esforçado, é diferente. Que não tenha tanta qualidade, mas esforçado, o cara tá dando sangue, a torcida vai. A torcida vai, não vai abandonar o time. Fala, ó, gente, as condições que nós temos essas. Mas você não vê esforço. Você não vê alma nesse time. Você não vê o cara comprando a briga, a verdade é essa. Aquela situação ruim no brasileiro, a torcida abraçou. Abraçou. Né? Porque o Muricy chegou lá e falou, ó, gente, o time tá comigo, os caras vão. E você via jogo que os caras se matavam, saiam morto de campo. Eu não acho time bom, amigo. Né? Mesmo perdendo, aquele time... Tava dando sangue pra sair daquela situação. Você não via acomodação. Hoje não. Você vê uma acomodação, uma apatia, sabe? Historinha, jogador falando. Era jogador igual Bolonhas que deu sangue, né? É, os caras, o jogador, sabe? Falando besteirinha aqui, besteirinha ali, com mimimi, sabe? O outro falando nas redes sociais. Então você não vê a torcida, só compra aqueles que o jogador tá com ela. É verdade. Entendeu? Pô, o cara fala assim, caramba, ó. Esse cara é ruim, mas ele tá no time, ele tá se matando pra tirar o São Paulo dessa situação. Que é o ganso! Entendeu? Mas a questão não é só ruindade, a questão é que não tem alma. Não tem mesmo. Até o Balsa é um cara especialista nisso, os times dele não são times com jogadores fantásticos. É jogador bom, mas não é... Você fala um craque aí do... Saiu do time do Balsa, caramba. Craque, é. Não, eu prefiro... esse ponto. Ô, Tânia, o Balsa atravessa esse rio ou afunda? Ah, não sei, viu? Tá mais pra afundar do que pra parar. Vou me socar aqui, Marcelo! Ô, acabou, só uma coisa, você não acha que a contratação do Allan Kardec foi pra dar mais alma pro time? Viu? Nossa, essa também foi ruim, hein, velho? Faz aí, que merda! Boa, hein, Gê? Toma, chopa, velho. Ô, Tânia, manda seu abraço que a gente tá no momento sem parar. Ah, eu tô mandando um abração pro meu filho, Lucas, que tenta todo dia ligar pra vocês. Não conseguiu nenhuma vez, eu na primeira consegui. Meu bárbaro, hein, gracinha. Boa! E o placar pra quinta-feira, São Paulo e River lá? 2-0 São Paulo. Ai, ai, ai. Se Deus quiser. Torcedor tem que ir, né? Torcer. Ô, como é que chama o ouvinte, mano? É Tânia. Tânia, fala assim, gracinha, bárbaro. Parece que é a Hebe. Até a voz não, da Hebe. Não, é. Vamos tentar, né? Já falaram isso pra você? Não. Ah, então tá bom. Obrigado, Tânia. Um beijo pra você. Obrigado. Obrigada, viu? Beijo pra você. Tchau. Falou, Tânia. Valeu, tchau, galera. Obrigado. Rapaz, momento sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos à terceira ligação agora. E depois o funk. Alô? 10, 7, 12. Alô? Alô? Quem fala? Hermínia. Oi, Hermínia, tudo bom? Essa é das nossas. Hein? Hermínia do quê? Nessa da Lima. Irmã, não entendi. Irmã. Tem nome. Eu sou da casa já. Hermínia do quê? Neta Lima. Neta Lima. Quantos anos, Hermínia? 5.1. RG, 5.1 hoje. Mas vale aquele ditado. Qual ditado? É, o jogo só termina quando acaba, ah, né? Sensacional! Trocadilho! Bota 10! Hoje você vai... Essa foi boa, essa foi boa. Impossível. Essa foi boa, gente. Que a galera falou no Twitter. É. Impossível. Hoje tá impossível. Boa! Oh, e qual que é o bairro, hein, Hermínia? Jardim Aclimação. Jardim Aclimação? Aclimação, hein, ó. Ligou. Aclimação, ela ligou semana passada. Tô tentando ouvir, amigo. Então tá certo. Ela ligou semana passada? Bem, ela quer o ritual, Benji. Hoje pode? Hoje pode, né? É mulher, vai. Mulher pode. Hoje é só as virgens. É. Não, não, mas a gente falou que podia, mulher pode. Anos, então, só as virgens. E quantos anos você... Quantos anos, é? Ô, Hermínia, qual que é o time? Palmeiras. Ah, é nóis, é nóis. Ih! Ah, é nóis. Chicaço, ó, aproveita o oramento agora, todos os, é agora, os palmeirenses agora. Então, como é que vocês vão conversar com ela? Não importa. Eu vou fazer o meu. E aí, então eu falo com ela, vai. O Marcelo Oliveira vai cair ou não? Não, fala direito. Ué, você não vai rezar? Não, para de rezar, hein. Não, continua rezando, vai. Não, senhor. Senão aumenta o hino, hein. O que você tá achando? Agora vai? Depois da vitória? Eu acho que amanhã vai ser uma vitória convincente, amanhã. 3-1. Convincente, mas ele não tá no time. Sim. Amanhã não, quinta, no São Paulo. Na Palmeiras. Palmeiras. Presta atenção no programa. Ó, saiu a lista dos relacionados. Manda aí, tio. O único que voltou do machucamento foi o Roger... Só? Roger... Mas quem que tá aí, não tem um? Mas você falou que não tinha ninguém, velho. Cara, mas você falou que tinha limpado lá, pô. Hã? Você falou que o departamento tá, médico tava ali. Eu não falei, eu falei que o Moisés é o único que não tá machucado. Mas quem tá relacionado aí, vovó? O Barrios saiu também do departamento médico. Mas ele não tá ainda, hein? Não tá relacionado? Cara, mas quem tá relacionado aí? De novidade aí? Ou não só tem? O Roger... Gabriel, tá? O Gabriel. Só Gabriel o Roger Volante. Orvalho, não. Deixa eu ver aqui. Não, Gabriel não? Só lembrando, viu, Hermínia. Hermínia. Hermínia. Não, Hermínia. O Hermínia. O Barrios, ele vai ficar... Vai ficar 4 jogos fora por causa da seleção também, viu? Ah, do Paraguai? Tá parecendo o Valdívia, retorno. É. Ah, mas o Cristaldo tá bem, tem que deixar ele jogando. Não, concordo, né, mas... E do jeito que tá jogando, o Cristaldo vai pra seleção da Argentina já. Não entendi a risada. No lugar de quem, velho? Qualquer um. Como assim a... O Tevez não foi convocado, pra você ter uma ideia. É, então, mas o Cristaldo é muito mais que... O Cristaldo tá jogando muito mais que Tevez. Quem é Cristaldo, velho? Quem é Tevez hoje perto do Cristaldo? Como é que a avó fala? O Cristaldo em 2 jogos, os 2 últimos jogos, tem 2 gols. Abaixa o som, Hermínio. O Gabriel não tá... O Gabriel não? Tem, é outro? Gabrielzinho. O Barros também não. Também não? Não, a novidade é só o... Por acaso tá o Cleiton Xavier? Não, também não. Acho que o Cleiton nem no site tá mais... Nem o site dele. Mas afinal, ele voltou, ele saiu do DP. Eu tive lá no camarote único junto com a véia lá no jogo contra o Santos. Você teve? Fui lá no jogo. Ah, você tava lá, Hermínia? E aí? Fui junto, tava lá junto com a véia e com a vovó. Com a vovózinha e o... Hermínia! É verdade. Hermínia, olha, eu fiquei de passar pra você a receita do bolo lá, desculpa, viu? Você não passou, né? Não, eu fui procurar lá no ICQ, não tinha mais. Na onde? ICQ, né? ICQ, velho? Que ICQ? Aquele que fazia... Como? Era o antigo MSN. É o primeiro, né? Véio? Eu procurei lá a Hermínia Underline Receita. Mas ela não deve ter isso aí, a Hermínia. Hermínia Underline Receita. É o bolinho de beterraba. Mas pode falar, mó sacanagem foi acabar com o MSN. É, eu acho era legal. O MSN era legal. O Orkut também era legal. Eu tentei. Orkut é o Facebook hoje. Ah, não, o Orkut era melhor. Ah, o Facebook é igual. Ah, o Facebook é chato. Ah, mas é igual. O Orkut também era assim. Ou não era? Ah, o Orkut era legal. Mas é igual o Facebook, ué. Não é uma porcarinha. A Hermínia é bonitinha, viu? Ah, é. Toda rede social é legal. O chato da rede social são os idiotas que ganham voz. Exatamente. É isso. Não fala assim no moto. Fala assim no bem. Junto com a vovozinha. Você gostou do jogo, Hermínia? Ah, foi ruim o jogo. Foi muito mal. É verdade. Foi, Hermínia. Somaram o pau, hein, Hermínia? Que pau? Ah, ué, você tá louco? Foi 0-0. Ah, o Santos foi melhor. Que aí. Santos? Não tem nome de Santos. Mas não é Santos? Cala a boca, o azeitão. É, fala pra ele ficar quieto na dele aí. Ela vai amanhã de novo, hein? Vai amanhã no jogo? Amanhã não dá, que eu tenho que ir de trem. Não dá, né? É muito tarde, termina muito tarde. Termina, né? Então tá bom. Então tá bom, menina. Quer mandar beijo pra alguém? Manda aí. Opa, ah, manda beijo pro meu marido que tá aqui do lado, o Vascaíno, o meu filho João Luca, que tava na sala, minha filha Giovana. que é corintiana. Tadinha, viu? Tadinha, hein? E pra toda a minha família, pro Dudu, que é corintiano. Dudu é palmeirense, pô. Dudu não, joga... o Dudu, meu filho, tá. Meu sobrinho corintiano, tá. Que tá ouvindo o programa. Tá, tá. A minha sobrinha Juliana, que é rainha da Gaviões. Tá. É. Rainha do Carnaval de São Paulo. Certo. E beijo pra toda a minha família, pra todos os meus amigos que estão ouvindo. Hermina, pra vocês aí também. Hermina, me atende depois. Porque eu tô errando o crochê lá de ponta dupla, viu? Depois você me passa as técnicas, né? Então tá bom. Tá, vó, tá já bom, vou Hermínia, levantar. Um beijo, obrigado. Tá, vó, já vou levantar. Tchau. Dessa já forma, vou levantar. Terminamos o momento sem parar do estádio. Antes, eu faço uma pergunta a você, meu amigo RG número 2. Diga. Como é que foi a partida no final de semana? Foi legal, Dodô. É? Bacana. Tchá, 1-0. Tchu, 2-0. Ah, legal pra caramba. Não, é isso, RG. Tô falando da partida pra Santa Isabel, onde você tem um sítio muito bonito por lá. É um sítio maravilhoso. Entendeu? Pô, que é dele. Que é... E não empresta. E não empresta. Esse é teu, né, RG? Não sei. Esse é seu, né? Não sei. Parece, declarado. Parece sim. Tá quando convém. É. Ó, oh, Dudu, essa partida foi legal, velho. Essa foi boa? Essa foi legal. Saímos daqui numa boa, de manhãzinho, todo mundo com cinto de segurança. Certo. Né? Velocidade controlada, aquela coisa toda. E aquela alegria quando você chega lá no pedágio. Sabe como é que é? Você entra ali naquela pista do passar, né? Sem parar. Sim. Né? Aquela velocidade que tem que obedecer, tem que cumprir, que você sabe 40. Que é. 40, motinha. Não pode passar disso. Boa. E aí, velho? Só viajando. Sensacional. É isso mesmo, RG. É isso mesmo. Dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar. Para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem parar. Sua vida no seu tempo. Estádio 97, em nome de Esser, construindo com valor. E como havíamos prometido, com 20 minutos de atraso. Sim. Funk do Benja. Quem não atrasa nesse Brasil? Atrasou, quem nunca, mas, né? Aê, nós gosta assim. Nós quase final de semana em Marizia. Vai achando que pobre pode andar em Ginópolis. Eu? Sim, foi, meu irmão. Dá uma olhada no amigão, tá tranquilo. Olha o tamanho da nave, tá desfavorável. Motinha, dá uma olhada no pacote, amigão. Faz a estrela de Davi, faz o famoso sinal do GPS, man. Tá tranquilo, tá desfavorável. Só os ricão, vem. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso, se sou eu, se é o ganso, se sou eu, se é o ganso. Amigão, vai achando que pobre pode andar em Genópolis. Girando mundão, com nota de 100, se mexe o saco, falo. Girando volante no meu iate, agora vou virar o manche do meu já. Aqui é roqueiro, odeio tantã, só ando com as minas que tem lá butar. Amigo, olha a cara dos idiotas. Gira a postagem, gira meus bairros, só uso o Twitter para um post pago. Olha pra todos que não tem 1 bilhão, olha pras vizinhas velhas da Vila Boim. Pra quem que acreditava de nós, se fala. Amigo, se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Amigo. Olha, eu acho que é uma das melhores músicas já feitas na emissora. Foi Benjamin featuring MC Fanho. Muito boa. E a letra, né, cara? Conteúdo, entendeu? Entendeu o conteúdo da letra? Você sabe que tem vezes... Olha... Você sabe que tem vezes que ele fala, velho, imitando? Te juro que eu acho que sou eu. É, né? É igualzinho, né? Tá certo. Ó, ai, tá chegando... Ó, liga pra minha mãe, ô, Landus. Dá um troque na minha mãe. Acho que ele passa, hein? Liga aí, põe minha mãe no ar sem saber e fala que foi ele. E olha só, meus amigos, tá chegando o resort do estádio 97, hein? Dengue, chikungunya, dólar alto, operação Lava Jato, separação da Joelma e Chimbinha. Chega de notícia ruim. Vem aí a 8ª edição do resort do estádio 97. Amigo, quando convém? De 10 a 12 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Olha só, tá ok? Eu até vou no spa, desde que não esteja o Motinha, tá ok? mais um final de semana ao lado da turma do Estádio 97, com o torneio de futebol society, jogos de cassino da Cassineira, futebol de videogame e stand-up do Rudy Landucci. Olha, só não pode esquecer do bingo do Estádio 97, hein? E as Olimpiadas. Soletrando. Não, é Olimpiadas mesmo, trouxa. Os jogos mais malucos valendo medalhas. Faça sua reserva na Lotus Travel 28964665 28964665 ou informações via e-mail viagens@lotustravel.com.br. Eu já reservei o meu, ficaremos eu, Arnaldo e meu amigo Obama no mesmo quarto, amigo. Pacote em 6 vezes no cheque ou cartão. Ah, doutor Domênica, para nós meninas, tem piscina, academia e spa. Resort do Estádio 97, de 10 a 12 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Faça hoje mesmo sua reserva, antes que os chineses comprem tudo. Olha, vai ser muito legal, viu? Vai ser muito legal o resort do Estádio 97. Ah, vou repetir de novo o telefone da Lotus Trap. De repente você quer fazer sua reserva o quanto antes. Então ligue no 28964665. Boa. 28964665. Informações também pelo e-mail viagens@lotustravel.com.br. Lembrando que o resort do Estádio 97, na sua 8ª edição, tem o apoio de A Cassineira e também de Edu Botões. Acesse edubotões.com.br. É sensacional, né? Olha, vai ser muito legal. A resenha do Zé também, que não falamos, né? Tem muita coisa legal lá. Esse ano, essa novidade vai ser muito legal. Tá Olimpiadas. O Benjamin acabou de ver quem é o gordinho tá favorável, ficou espantado. É o Bin Laden. É verdade. E o cabelinho dele. É verdade. Olha, é... Vamos engolir uma tapada. Vamos fazer o seguinte, quantas vagas ainda tem da torcida aí? Sim. Vamos fazer a perua? Vambora. Perua agora. Vamos. Perua. Vai acabar. Vamos lá. Todo mundo, qualquer um. Ah, vamos lá. Não só palmeirense. Agora vale. Vai lotar homens e mulheres. Mas é assim. Vai lotar perua agora. Manda o nome completo. Boa fala ideia. Que quer ir na torcida. Manda abraço. Tchau. Manda. É, só rápido. Jogo tchau. Rápido. É papum. Queria papum. Fazer hospedagem. Vambora? Vai. Então vamos lá. 32847097. Agora tá valendo, hein? Vamos ver. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Alexandre. Alexandre do que, Alexandre? Alexandre Azilote. Hã? Azilote? Lanzilote. Lanzilote. Lembra do Silvio Lanzilote? Silvio Lancelote. Eu gosto de Azilote com molho de vermelho, balada véio. Muito antigamente. E aí? Eu gosto de Azilote com molho vermelho. Verdão, quero ir na torcida do Estádio 97. Aê! Aê! Aê, você pegou a primeira das 5 vagas, você tem que estar lá na rua Padre Antônio Tomás 72, às 8h15. Tá bom? 8h15. E rua Padre Antônio Tomás 72, lá pertinho da arena, tá bom? Tem no site alguma coisa pra ver o endereço certinho? Não, não, anota que é melhor. É, tá bom. Rua Padre Antônio Tomás 72. Ó, 72. Tá, portão C1. Portão C1. Isso, vai chegar lá, coisa. Pega o elevador, sobe até o 4º andar, você vai virar o camarote único. Vai pela Matarazzo e pergunta pro menino. Ó, vovó. Fala onde é o camarote único. Se fala portão C1, todo mundo sabe também. Se falar fechado. Onde que entra pro camarote... Que... Todo mundo sabe, né? Já sabe. Tá bom? Beleza, fechado. Beleza, valeu. Um abração aí, brigadão, valeu. Bora. Segundo ouvinte da piruinha do Estádio 97, vem aqui. Alô? Piruinha. É, piruinha. Alô? Alô? Oi. Opa, baixa o volume, por favor, amigo. Piruinha. Qual teu nome? Oi. Teu nome? Oi. Domênico. Opa, teu nome? Seu nome? Caraca, o cara não tá ouvindo, velho. Pega outro. Tá dormindo, não deu. Alô? Tem que estar esperto, velho. Alô? Oi, é o Cláudio. Ô, Cláudio, tudo bom? Graças a Deus, beleza, Domênico. Eu quero ir lá torcida do Estádio 97. Boa, pegou a 2ª vaga para você estar lá no jogo Palmeiras e Nacional. Ó, você tem que entrar pelo portão C1 na rua Padre Antônio Tomás 72. Nome completo. Tá bom? Mas manda nome completo, senão não entra. Cláudio Henrique Cáceres de Paula. Cáceres de Paula. Cáceres de Paula. Ainda bem que ele não tá preso. Tá anotado aqui, tá bom? Graças a Deus. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado. Um abraço. Vamos lá. Agora é a terceira. Vamos ver se o ouvinte pega a 3ª vaga. Alô? Alô? Quem fala? É o Matheus. Ô, Matheus, tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Matheus do quê? Matheus Menezes de Souza, Dodô. E aí, eu cara? Eu quero ir na torcida, Estádio 97. Boa, garoto. Pegou a 3ª vaga, então você é amanhã. Nóis, Dodô. Vai palestra, campeão mundial de 1951. Boa, velho. Falando. Portão, ah, portão C1, Rua Padre Antônio Tomás, 72. Chega lá 15 para as 8, tá bom? Combinado. Deixa eu mandar um abraço pro Ronaldo e pro Zé que trabalha comigo. Dois corintianos também, retardado lá. Nossa. Chupa, seus corintianos! Falou, um abraço. Tá, para o subordinado. Tchau. Tô seu chefe, Zô. Quarta vaga, hein? Quarta vaga, alô. Alô? Quem fala? Thiago. Ô, Thiago com H ou sem H? Com H. Thiago do quê? Fernando Silveira de Souza. Tá certo. Thiago, e aí? Vai, vai, é palmeirense? Eu quero ir na torcida do Estádio 97. Já tá lá, ganhou. Já tá lá. Tô lá, ganhou. Já, e agora? Tá lá, agora você chega lá amanhã, tá bom? Às 19h45. Não, hoje não. O que você vai fazer hoje lá? É, vai ficar na porta. Fica esperando lá. Tô nervoso, se você quiser ficar, não, se quiser porra, ficar esperando, não tem problema. Portão C1, Padre Antônio Tomás, 72. Chega lá umas 19h45, tá ótimo. Camarote único. Tá bom? Único, único. Vai pra lá. É nóis, amanhã é nóis, meu Deus. Ah, meu Deus, vovó, é nóis. Upa, é todo mundo. Então tá bom, vamos lá. Última vaga agora, última vaga, hein? Vamos ver quem pega a última vaga, vovó. Alô? Alô, eu queria ir no jogo, eu não quero jogar amanhã, não, pelo amor de Deus. Não, eu quero ir na torcida, estádio 97, não, único. Tem que jogar, você tá louco? Pelo amor de Deus, tá frio. Mas tem uma correria, velho. Eu tô resfriado, besta. Não, não. É bom esquema. Não, véio. Senhor, alô. Começa alô, quem fala? Aqui é João Vitor Neves Vieira, Dodô. Ô, João Vitor Neves Vieira. Vieira. Eu quero ir na torcida, estádio 97. Boa, garoto, você já tá na torcida, rua Padre Antônio Tomás, 72, tem que chegar umas 15 para as 8, portão C1 lá, tá bom? E leva a blusa, hein, velho? É, acho que amanhã faz frio, hein? É, vai, Neves, né? Ah, sensacional. Então tá bom. Caiu a linha dele, você derrubou a linha dele, hein, Motinha? Parabéns, Mota. Alô? Mandou bem. Não, alô? Não, ele, quem fala? Ô, desculpa, caiu a ligação aqui, Dudu. Tá anotado aí, então, meu nome? Já tá anotado, tudo direitinho, tá bom? Obrigado, hein? Valeu, um abraço. É, valeu, entrar. Desta forma, fechamos a torcida. Fechou a Kombi, a Kombizinha. Para o camarote único. Tá certo? Fechamos, certo, vovó? Já era a Kombizinha. Ah, infelizmente eu não vou, viu? É, por quê, vovó? Ah, porque... Não, eu você também vou te falar, hein? Mas não é, os meninos... Você gosta de ir no jogo, porra, vovó? Velho. Ai, como eu gosto. Ah, certo, você adora ir pra lá, tem continência, né? Olha, é a minha... Depois da primeira casa, viu? Olha... Vou falar agora de impermeabilizantes Recobre Plast. Você aí que anda com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, você que tem problemas de umidade, e quando fica esse tempinho meio que ameaça a chuva, o nego já fica com medo aí. É, começa a ficar rosco, velho. O cara já começa a falar, pizza, aqui na vida, já ferrou-se tudo. Goteira, não, não ferrou. Goteira, pronto. Olha, você não tem que ter medo da chuva, você tem que resolver os problemas de outra forma. Eu trago agora um produto que simplesmente vai exterminar esses problemas de infiltrações, de goteiras, esse negócio de umidade na sua casa, vai acabar com tudo isso daí. Impermeabilizantes Recobre Plast. Recobre Plast é 3 em 1. Primeira de mão sela, segunda de mão pinta, terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recobre Plast também é o único com garantia de 5 anos. Claro que você vai encontrar Recobre Plast nas boas lojas do ramo, mas eu vou dar um site para você. Tem lá as lojas detalhadas, todas as lojas lá completas, no www.sinteplast.com.br. Lá você encontra todas as lojas, tá bom? Todas lá, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui, deixa eu ver aqui pro Renato. Hoje o Renato tá ouvindo a gente, o gerente da loja Correia Tintas, ouvindo a gente atentamente lá, tá certo? Muito obrigado pela audiência. Impermeabilizantes Recobre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Boa, garoto. Vamos ver mensagens que chegaram pra nós aqui, Gê? Manda. Bota a bagaça aí. Vamos ver se tem bastante aqui, deixa eu ver. Deve ter. Marco Fiore Roberti. Ó, Fiore. Ah, vem, minha bola. É, o Fiore é sensacional, né? Dá saudade, viu? Beleza, galera, saudoso pergunte então. Pergunte ao Benjamin se ele sabe chegar nos bairros que ele acerta e diz que já morou. Ele sempre acerta onde fica, mas será que ele sabe como é que chega? E é outro departamento, Marco, véio. Fábio Fiore Roberti, do bairro Vila Daiese. Você sabe chegar aqui, hein, ô Bernardo? Benjamin, prazer, Dudu. Ô, Marco, mas que pergunta idiota. Olha a ferradura, olha a ferradura. Mas é uma dúvida idiota. Olha a ferradura. Existem dúvidas de ouvintes que sejam idiotas. Não, lógico que existe. Tá aí uma prova. Se eu sei onde é, é óbvio que eu sei chegar. Olha a ferradura. Meu Deus. Não sei não, hein? Idiota. Bom, não é, não é. Tá totalmente idiota, velho. O Wesley da Silva de Oliveira, boa tarde, Domênico. Lembrando novamente, no pedágio 97, falei pro Mota que a partir do momento que o Rogério Ceni se aposentasse, o São Paulo brigaria para não cair no brasileiro. O Mota não revelou isso aqui. Guardem minhas palavras. Paulista, velho. O Mota não revelou isso aqui. Mota não falou. Ele disse que falou pro Mota. Mas o Mota tinha que ter falado. Ele falou. Olha, se eu falar, você lembra disso? Não, mas a campanha. A campanha aposenta Rogério Ceni, você fez. Velho, se todos. Se tudo que o pessoal fala no pedágio eu falasse aqui, RG, pode falar, não ia acabar o programa nunca. Mas lembra que você fez a campanha aposenta, Rogério Ceni? Peraí, mentira, RG. Não, você falou. Fala, Luiz. Ô, Dodô, esse final de semana, só dá um recadinho. Recado. Esse final de semana vai ter a Adega da Lusa. Opa! Adega da Lusa. É, todos convidados. Puta, jura que você parou o programa? Sim, ele já dá um lógico, então. Adega da Lusa, velho. Você parou o programa agora pra falar o quê? Não, você é um brincadeira. Adega da Lusa. O Mumba ainda ligava do Velado e falou, o cara não tá fazendo isso. Deixa o cara falar. Sábado agora, às 19h30, a entrada é franca. Comidas e bebidas típicas de Portugal, claro. A comida e bebida é franca também ou não? Não, aí tem que pagar a parte, né? Quanto vai dar a luzinha? Mas aí tem o grupo folclórico da Portuguesa. Um abraço lá pro Anselmo Oliveira. Vai ter alheira. Tem alheira, tem tudo lá. Alheira é boa lá. E é de boa. Estão todos convidados. É isso aí. Boa. Boa, vamos lá. Convidado paga? Entrada é e a comida? A comida... Ah, não, tem que pagar. Você eu pago, RG? Ah, bom. Pô. Vamos lá, você e o Finito. Eu levo você e o Finito lá. Tamo junto, Finito, nessa parada aí. Finito? O Otávio. Amigão. Nosso amigo, Finito. Amigo em comum. Otávio Erino, quero ir na torcida Estádio 97. Tinha que ter ligado. Pelo e-mail aqui, por aqui, não dá. Não vale, nunca vale. Ah, o cara mandou aqui. Fala pro Mota que é o Wesley, o ouvinte que chamou o Benja de desumilde. Desumilde, é verdade. É verdade, velho. Lembrou? Lembrou. Ele falou isso mesmo? Muito desumilde. Ele me mandou uma mensagem no meu Facebook. Esse rapaz? No Facebook. Não. Chorou, pediu desculpa. Você bloqueou ele, é isso? Não. Não, não bloqueou? Imagina, deve não. ter. Cara, se tem uma coisa que eu não faço, é bloquear. Nossa, que mentira. Olha, as pessoas podem xingar, podem ofender. Você não bloqueia, você deleta. Olha, eu vou dizer agora. Humano, já teve muitos momentos fanfarrões por aqui. Fanfarrônicos. Mas o seu foi o melhor até hoje, Benjamin. Eu gostaria de me expressar durante apenas 20 segundos. Foi melhor. Algumas pessoas me ofendem, xingam. Mas quem que te ofende? São pouquíssimas. Sim, não, no Twitter. A maioria do Twitter, Facebook, Instagram, tudo que é. A maioria, 99% é tudo gente bacana. 1% tem lá. Tem, sempre tem. E mesmo assim eu não bloqueio. Ah, que pessoa boa. Eu falo assim, reveja seus conceitos. PNSC. Ó, coração com a mão. O PNSC que eu falo é, por favor, não seja chato. Entendi. É o Benjinha, paz e amor. Não seja. Por favor, deveria ser PF. Não seja. Não seja com você. Não termina, PF. Aí é uma frase. Para, eu fiz uma abreviatura. Chato, não seja chato. Por favor, não seja chato. Nossa, que amor de pessoa, né, velho? Olha, eu amadureci muito ao longo desses anos. Eu só não entendi o falou fruta. Eu só não entendi o não tá seja prontinho não, pra dar agora, né? Falou. Eu entendi não seja madurão. Não seja madurão. Pronto, falei, não pra dar, seja. É. Pronto, não seja. Comer, é isso? Não, senhor. Falei, por favor, não seja. Não, mas se é PNC, como é que é? Por favor, PNSC. De PNC, por favor, não seja. PNSC, por favor, não seja. Mas fala um pouco mais, ô amigo da Adega da Lusa, tá interessante. É, inclusive, os fundos são pra Portuguesa mesmo, tá? Olha que legal. Vai arrumar a piscina lá, que caiu tudo? Quê? Vai arrumar aquela piscina que caiu tudo? Caiu nada lá, não. Caiu, mas o mano chegou com a notícia. O mano chegou com a notícia que cortaram a luz lá, como é que vai fazer a festa? Não, já tá tudo certo lá. Mas esse sábado que você falou? Esse sábado, 19h30. Vamos lá prestigiar, Bá. É a luz de velas, é mais romântica. Não, já acertaram tudo. A piscina olímpica não está interditada? Não está interditada. Aquela arquibancada não caiu tudo? Não caiu nada. Ó, eu vi. Nossa, lá parece um Coliseu, defame a Portuguesa. Quando eu fui lá no banheiro, parecia o banheiro do Coliseu. Igualzinho. Falou bom, o cara que Coliseu, Games of Thrones. Falou o homem do Game banheiro of Thrones de mármore. É igualzinho. Falou o homem do banheiro trono de mármore. É lá na arena. É style, você faz xixi vendo o jogo no espelho. Gastaram ali, hein, velho. O Henrique Rossi. Não saiu do teu bolso? Ele fala que saiu sim. Saiu sim. Agora não. É. Por isso tá pagando direitinho. Não, vai ter que devolver, mas tá aí. Ué, tá pagando direitinho. Saiu do povo brasileiro. Não saiu de lugar nenhum, pelo contrário. Do BNDES. O Corinthians ele não ganhou, então pra você ver como o céu nó cego. Empréstimo você é obrigado a pagar, não é doação. Ué, mas se você mas saiu do povo, da onde veio o dinheiro? É, o BNDES, você sabe o que significa o BNDES? Banco Nacional do Desenvolvimento Social. E da onde a partir do momento que você pega um empréstimo, não é que o banco te doou esse dinheiro. Você é obrigado a pagar. Tá, mas o dinheiro a partir do momento lá, que você não pagar, o dinheiro que tá lá foi da onde? Você vira um caloteiro. É do banco. É do banco, mas nasceu assim do nada? Ué, é do banco. O dinheiro que você pega em outro banco. Meu Deus, eu não tô discutindo com uma porta, parece. Não. Você descobriu hoje? Você é uma porta, porque você tá falando... Mas é uma porta banco, sem maçaneta. O Banco Nacional de Desenvolvimento conseguiu dinheiro aonde? Meu Deus do céu, se você pegar um dinheiro, por exemplo, na Caixa, a Caixa é da onde? Você pegar um dinheiro no Banco do Brasil, o Banco do Brasil é da onde? Ué, do governo. A partir do momento que você pega um empréstimo, paga o empréstimo, governo, não é que você doou o dinheiro pro Corinthians. Mas não pagou, mas eu não falei que doou. Meu Deus, ué, deu impressão. É, ué, saiu do meu bolso, saiu do teu bolso. Ué, saiu, saiu do, por enquanto saiu, saiu do caixa você do tem banco. Que devolver. Saiu do caixa do banco. Vamos lá, Domênico, eu não vou perder meu tempo. Calma, vocês estão muito nervosos. Deixa eu ver mais um e-mail. É, o Mano aqui. Tá com a razão. Eu nem sei o que vocês falaram, mas eu concordo com o Mano. Tá alguém? Lucian Simões, que é, diz o Dodô, só eu que ouvi os discursos do Motinha, fico esperando ele pedir pra estocar ar. Ah, isso que ele falou foi a Dilma. Fala nisso, é um papo que eu adoraria ver, meu. Estocar ar. Ó, eu tinha que vender ingresso no Maracanã, 70 mil pessoas, ingresso a R$1.000, fazer um debate, uma conversa, a Dilma e o Mota, velho. Não, mas você não entendeu a ironia. Sobre a mosquita. Então, a mosquita da dengue. Você imagina a Dilma e o Mota, velho. Uma hora de papo. Mediado pela Luciana Gimenez, tá ok? Acho que aí fechou. Quanto você pagaria pra ver isso aí ao vivo, em loco? Não, a Motinha é gente boa, pô. Eu falei que ele é gente boa. Eu não pagaria pra ver essa aí que você falou. Não. Eu pagaria. Eu não. A Luciana, ontem? Eu não vi. Outra aí, não. A Rafinha? Nossa. É do Danilo Gentili, tá ok? Se não acerta um, meu irmão. É pra ver se ele tava ligado. Ele finge que tava me zoando. É pra ver se tava ligado. Henrique Ross, Dodô, manda um eu te amo pra minha mulher da minha vida, Carolina Sola. Mas eu te amo. Entra Sola, né, velho? Puta negócio cafona, meu. Pô, Rádio FM, pô, programa pá. Ah, manda um beijinho no coração. É, meu. Daqui a pouco vai pedir pra tocar Zezé de Camargo e Luciano e vai te ler um poema pra mulher. Tem que chamar o Jorge Carmelo. Olha aí que delícia, hein? Olha a montagem que fizeram do Mota. É, lá. O Chico Pinheiro. Chico Pinheiro falou: oi, Motinha. Aí tá no vento, né? Ó, o Valdívia. O Valdívia pagou um pau pro Mota. O Valdívia inventou o chute no vácuo, mas o Mota já tinha inventado a mão no vácuo há muito tempo. Um abraço, Chico Pinheiro, mestre, ídolo. Não, mas você também não pode fazer isso, porque o cara foi mal educado com o Mota. Foi mal educado. O cara não viu. Foi, ele foi extremamente mal educado. Não foi. Ele não viu. Como não viu? O cara tá passando a aprender, não vai ver. Tinha um monte de gente. Com a mão na frente? Cara, o cara tava pensando no jornal na época. Que jornal? Não, nem era, tinha reunião de volta, caramba. O cara não viu. Não é possível que não viu. Não é verdade, Mota? Mota. Você acha que ele não viu, Mota? Tá no joguinho, ele não presta atenção no programa. Ah, ele tava apressado pra ir pra maquiagem. O Mota tá respondendo DM do Twitter demais. Não custava nada ele. Ter se arranjando aqui. Ter estendido a mão pro Motinha. Ô, deputado, e se o Mota for te dar a mão, você dá? Ah, com certeza. Eu ando com um tubo de gel no meu bolso, ok? Sem problema nenhum. Que isso? Não encosta não, ok? Nossa, jamais daria a mão pra você. Você não daria, mesmo se ele desse a mão pra você, Mota? Não é possível, não é possível. Mas o que ele te fez? Não é possível. Obrigado. Ô, Domênico. Vai ficar legal, pai. Só duas informações. Fala, pra caramba, nossa. O jogo do Palmeiras. Estádio 97 informa. O Palmeiras até agora ele já vendeu 34 mil ingressos aí pro jogo contra o Nacional. Quantos, mano? Libertadores, 34 mil. 34 mil. Até agora, 34 mil. E o Dunga também, Domênico Gato, ele tá na Europa, aí tentando bater um papo com o Barcelona aí pra ver em qual possibilidade ele poderá utilizar o Neymar. O Barcelona só aceita uma das duas, ou Olimpíadas ou Copa América. Se você tivesse que optar por uma das duas, qual vocês gostariam? Eu ia de Olimpíada. Olimpíada. Ah, tentar medalha de ouro. Não tem, né? Ainda, né? Também, cara. É a única bela pergunta, falta, né? Belo jornalista. E sacanagem o Dunga ser técnico da seleção da Olimpíada. Agora você vai querer contestar. Sacanagem. É sacanagem, sim. Quer dizer, o outro faz toda a porra do trabalho lá e vai o Benezão lá. Quem que é o outro, RG? Toma banho, pô. Ô, Domênico, se eu sou o Dunga, eu sacaneio, cara. Eu falo, não, Barcelona, eu quero Olimpíada. A Barcelona libera para a Olimpíada e na Copa América da FIFA fala, quero o jogador de novo. Lógico. Se dane o Barcelona, velho. Se dane, ele pode pedir sim, não pode? Pode, mas aí vai haver um pré-acordo, né? Se liberar para a Olimpíada, assim? Não vai liberar para a Copa América. Por que não? Porque o Barcelona não quer deixar o Neymar jogar em duas competições para não estourar o moleque. O Neymar forçou o cartão também para vir na festa da irmã dele. Olimpíada não é data FIFA. Olimpíada você não é obrigado a liberar o jogador. Caramba. Mas na Copa América, sim. Então, aqui neguinho vem, deita e rola. Tira, leva os jogadores e se lasque. O Barcelona, Domênico Gato, faria um acordo de cavalheiros com a seleção brasileira, liberaria o Neymar numa data que não é, teoricamente, obrigada. Aí libera. E a outra, quando for data, tem que deixar. E aí preserva o jogador e vai fazer um trabalho físico no Barcelona e vai descansar por lá. Eu acho que a Olimpíada seria legal, né? Também acho que vale mais a pena queimar o cartucho na Olimpíada. Acho que na Copa América, né? Copa América que ganhar esse título, pô. Copa América é uma bela porcaria. A Copa América já ganhou. E outra, não vale nada, né? Vale porcaria nenhuma, né? É um paulista. Preparação pra Copa do Mundo. Pô, mas a seleção olímpica também vai ter uma panela ali, mano. Ó. Tem o Luciano do Corinthians, tem o Jesus do Palmeiras, tem o Gabigol do Santos no ataque. É um ataque paulista. Um time bacana. Não sei se os três serão titulares, mas... Não, o Neymar é um, né? Com certeza. Então, se liberar, o Neymar é, com certeza. É. E aí fica a ver quem que vai jogar aí, né? Vamos ver. É isso. Olha, Estádio 97 em nome de BV Financeira. Tá precisando de ajuda pra pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também em nome de Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados e a LG, você entra no clima. Bom, vamos a mais um ouvinte? Vamos. Ô, Moto, se o Babo morasse nos Estados Unidos, você acha que o Baia ia votar em quem? Trump. Lógico. É um índio, mano. Oba. Vamos Pelo lá. Pelo amor de Deus, velho. Vamos ao ouvinte. 3284-7097. O Baia é contraponto. Então tá, vamos lá, vai. É isso, né? Só mulheres agora. Voltou do negócio da mulher, não é? Mulher. Voltou? Só mulher, lógico. Alô? Oi, sou eu. Ah, que bom de desenho. Puta, é o Bob Esponja. Patrick. Oh, quem? Eu sou a Mônica. A Mônica da Vila Constância. A bichona. É, trabalhando no hospital. É, da Vila Constância. Nossa, é. Mulher fala. Sou eu mesmo. Nossa, como vocês aguentam que ela fala? Oi, amorzinho, tudo bem? Puta, você fala com você, velho. São sempre as mesmas pessoas. Tá, não lembro nada. Não lembro. Então, Mônica do quê, Mônica? Jaime, Jane, Mônica de Souza Leite. Sempre as mesmas. Não fala assim. Ela você reclama de tudo também, cacete. Tá chato, velho. Você tá dando respeito ao ouvinte. Você reclama do e-mail. Porra, reclama do seu dia, viu, mano? Dá uma oportunidade. Porra, tá cheio de gente querendo falar. Deixa ela ouvir, pô. Não tiver mais ela, e aí? E aí? Tem você tá outro. Desfazendo aí, tem outro. Tem outras gerações, é igual essas bandas antigas. O pai ouvia, o pai não tá aí, velho. O senhor então, foi lá ver o Iron todo ano. Pau. Então, mas se renova também. Mas tem outras bandas. Para, vai. Tem outras bandas, você não faz. Semana que vem, hein? Zuzuzuzucato. Ed Force One. Ô, Mônica. Scream for me, Brasil. Acabaram, Jéssica. Oi? Acabaram, Jéssica. Acabou, Jéssica. Mônica, quantos anos? Ué, vocês não lembram? Liguei tão pouco. Ah, gente, 50? É mais de 50. Mesmo ano do ela, parece ela parece a Filó do Ó Coitado falando. Fala, Ó Coitado. Ó, Mônica. O Beija disse que é uma japonesa. Olha, igualzinho. Tá, é, de qual que é o bairro? Responda a pergunta. De novo. Vira Constança? Ai, Domênico. Parque do Chaves. É a mesma coisa, é do lado, não mudou nada. E quantos anos, mano? Já falou. 51. Quando você tá chato, que eu tô. Tá mesmo, tem certeza. É isso aí. É porque quando liga o mesmo ouvinte sempre, é repetitivo, mas é chato. Mas ela não liga toda hora, você tá louco? Que liga sempre, o seu louco? É possível. Nossa, eu fiz mó sucesso e ainda falei bem de você. É, pô, fica fazendo sua cena da moça aí. Já te falar, eu não pedi. Aí, bem. Você foi lá pra Barcelona? Foi? O que é que tá acontecendo com o Iniesta cabeça? E gostou do jogadilho, Iniesta cabeça? Cartão amarelo pra você. Agora só amarelo. Valeu pela piada, só? RG. Muito obrigado. Viu? De graça, de graça. De graça. É bundão, hein, velho? Pelo Jesus amado. É, bundão, vai, segue o papo que vai ser é verdão, a mesma coisa. Ela é verdão. E no outro dia ele falou que eu tinha sido o ouvinte mais legal de 2020. Sim, mas, é verdade, ele é traíra. Mas é verdade, foi. Mas é, quando liga sempre as mesmas pessoas, vira repetitivo. Ele é falsier. Não, eu sou falsier, não. Eu sou honesto, eu sou sincero. Ela liga toda hora. Toda hora, então fala com ela aí. E aí, Mônica, e o Verdão, vai ganhar amanhã, meu? Bom, vamos falar do Verdão. Fala, ó, primeiramente, Mônica. Não precisa mudar o Marcelo. Só que o Marcelo é que tem que mudar, né? Hã? Por quê? Vó, cadê a vó? A nona? Oi, amor, tô vindo aqui. Minha. Então, nona, é assim, eu acho que ele devia colocar o Zé Roberto no meio, porque o Zé Roberto não aguenta mais ser lateral. Parabéns, presta ouvinte! Parabéns! Olha, ai, Benjamin, liga pro nobre pra ele ouvir. E o Marcelo Oliveira tá escutando, não fala comigo. Ah. Eu falei do Valdívia, aí o Dodô falou assim, nossa, vai falar do Valdívia, eu perguntei do Palmeiras, então, cadê o meia? O Benja não veio da Ucrânia ainda. Benja tá com o irmão do Benja. Ele tá machuca, mas você colocaria o Elvídio na lateral ou... Vitor Luiz veio do Ceará. É. A primeira declaração que ele deu foi que no Ceará ele quase foi pra Série C. Eita. Então ele aprendeu por vias cortas. Olha, bom argumento pra botar aí. E agora ele falou assim que chegou num time... Na época recente, eu tinha essa taça do Brasil. Mas vocês falam da Dilma. Deixa ela acabar, deixa nada, véio, a Firmina falar. Fala, Firmina, continua, olha, desabafa. Então é isso que eu acho, teto Zé Roberto, já que não tem Felipe Gabriel, Moisés machucado, então... Ô Silvério, o que você achou desse comentário? Ela tá meio prolixa um pouquinho, mas também. O que você achou? Conclui. É. Conclui, você acha que o Palmeiras ganha? O que que é? Tá bom, Oscar Ulisses. Eu prefiro então falar com o Azedão. Ó, ela prefere falar com o Azedão, é. Depois não reclama, é. Mas o Azedão, ele é, ó. É, o Azedão, ele é santista, bem parcial, né? Eu sou realista. Ó, Azedão, Ademir Quintino, é o menino da vila, como o soldado chamava ele. Ademir Quintino. Então, o Ademir Quintino e o Alex Miller, palestra, são os mais imparciais. Menina, deixa eu falar, viu? É menina, é a Mônica. Olha, domingo, eu vou fazer um bingo lá na Moca. Você quer participar? Risada vai dela, ser véio. Tarde, viu? Começar às 8 da manhã. É. 8? Tá, vai ter bolinho. Vai, olha. Tarde. Olha, vai conseguir um prêmio bonito lá do bairro. Vai ter bolinho de chuva agora? Vai ter um par de meia suquete de prêmio. E vai ter bolinho de chuva? Lixadinha. Se cada um leva um prato, cada um leva um prato. Vocês vão lembrar, tinha um grupo que chamava Meia Soquete, lembra? Lembro. E meia soquete que rima com? Olha o que você vai falar. Vinagrete. Não falei nada. Ó. Vai ter carne louca de almoço. Era Galisteu nesse mesmo? Carne louca, velho. Carne louca é bom. O pão 20 grãos. 20 grãos o pão. Mas por que é tão tarde o bingo, vó? Ah, é porque a gente tem que fazer mais tarde, viu? Porque a Odete, ela vai sair do médico às 6. Domingo ela sai às 6 da manhã? Ela tem que escoar a urina todo domingo, senão acumula. Ela tem o quê? Escoar a urina. É verdade, ela tem um problema. Urina, e ela vai no médico todo domingo, 6 da manhã. Dela, com a menina dela é tampada, né? Então ela vai todo domingo às 8, vai escoar com o cani. Imagina só, velho. E como é que faz? Ai, tô rindo da Odete. Não, como é que faz pra tirar, ó? Você já viu, vó? Como é que faz? Eles põem um cano nela, né? Aí vai... Abre a torneirinha. Abre a torneirinha, velho. Ela anda de fralda o resto da semana? Ah, não tira sarro. Você tá vendo? Ela fica com a barriga larga. Ó, ele tá numa brincadeira leve, sutil, você venceu. Leve. A outra vai... Herminia, quer mandar um beijo pra quem? É isso aí. Obrigado, viu, Mônica? Eu não dirijo mais a palavra pro senhor. Eu sou preconceituoso. Nossa. Olha que forrada. Olha, olha. 1,80 e as medidas de uma miss. Garanto que você queria que eu ligasse todo dia. Eu não. Ah, tá vendo? Tá vendo? Olha, o telefone aceita tá tudo. Você pode o dia também ligar. Da mulher, você fala isso com a tá vendo? Você tá desrespeitou a ouvinte. Porque isso acontece. Tá. Tanta é um mulher. Cavalo, é, tanta um cavalo, mulher. Um cavalo, aí tanta foi. Mulher que nunca ligou querendo ligar, liga você também. É, ligou, ué. No dia da mulher. No Twitter, puta, todo mundo falou bem, você tem razão. Olha, Mônica, ninguém falou isso. Mônica, não. Eu peço Hermínia. Desculpas, Mônica, em nome da rádio. Hermínia? Tá? A Hermínia ligou duas vezes. Mônica, ó, você viu uma mulher bicho manda. Ruim? Olha ela já dando umas cutucadas na outra, tá vendo? Porque você tá confundindo as coisas. Você é, não é. Confundiu. É. Pô, no dia das mulheres, olha, você fala mulher é um bicho ruim. Se velho. Eu me confundir. Tá vendo, mulherada? Se eu me confundir, eu tenho que arrepender. Ó, oh, João, você, cara. Se eu me confundir, nossa, se eu me confundir, João, olé, cadê o olé? Cadê o olé? Nossa, João, Mônica, se eu. O melhor foi a gemidinha. Pode encerrar, Mônica. Vai de novo aí, Mônica. Antes de eu encerrar, vou falar pro torcedor da Luz aí. Uau, nossa. Como sempre, a Luz é nosso segundo time. Opa. Eu estudei com um dos fundadores da Leões. Aguinaldo Teixeira. Aguinaldo Teixeira. Em 1900. E você vai sábado lá na Adega da Luz? Que horas que é? 19h30, entrada franca. É, eu ouvi aí. Mas eu vou no bingo da vó. Da vó. Mas o bingo da vó é de manhã, pô. A gente tá pedindo. É que o bingo da vó tem swing. Tem que chegar 3 horas antes, viu, Jorge? Mônica, obrigado. Um beijo. Desculpa pelo. Meu, desculpa. Desculpa aí pelo nariga. É. Antes de eu encerrar, porque eu não vou ligar mais. Não, liga sim. Ó, o Benjamin, você precisa falar com ele. Liga sim, liga sim, ué. Tem tanta gente aqui pra falar com você. Mônica, você não tem que levar em conta o que o Benjamin fala. Isso aqui não é Benja 97, é Estádio 97. Benja 97 é meu Twitter. É, você fica lá na Fox, você manda lá, tá? Ah, só faltava a Suzana hoje, velho, ligar. Não, pelo amor de Deus, não dá tempo. Deixa ela falar, e aí? O dia dos flashbacks foi muito legal. Pena que a vó não tava. Pena que a vó não então, tava. Então, vó, eu queria dedicar uma canção pra senhora. Ai, que lindo. Qual que é a canção? Não sei cantar. Peraí que eu vou ligar a parede. Porque minha voz é horrível. Mas vai. Pra gravar. Não, não. E quem souber me acompanha. Não, mas só um minuto, Mônica. Vai, Mônica. Não fala que tua voz é horrível. Deixa ela pra lá, pô. Expulsa ele, velho. Não, mas é mentira. Respeitou. A voz dela é horrível. Deixa ela cantar, vai. Vó, não sei cantar, tá bom? Vai. Nem o português eu falo direito. Vai, vai. O Naldo também não sabe. Vai. Tá. É. Vou-lhe ocular, ocular, posando de londa del mar, legando a sua belo, de sábia. Morreu alguém, por acaso? Sardico Fidenco. Gente, o rádio tem o dom de fazer as pessoas se transformar no ridículo, velho. Ah, juiz, chamou de ridículo. Ô, juiz, vermelho, vai. Pode dar vermelho. Pode juiz. Parabéns, Mônica. Você queria que eu xingou as mulheres, xingou a Hermínia. Foi bonito, Mônica. Parabéns, Mônica. Xingou, gostei, Mônica. Não xinga, Mônica. Oba, olha o que ela fez no ar, não, velho. Mas, ó, eu acho que... Juiz... Não, é, peraí. Gente, tem jaca. Não, eu gostei. Não, dá mais. Mônica, um obrigado, um beijo. Tem jaca, não funciona assim. Ele queria que eu cantasse... Não, Mônica, tem uma jaca pra apresentar daqui a pouco, não dá. Obrigado. Desculpa, um beijo pra você, tá bom? Tá bom. Obrigado, tchau. É o Estádio 97 em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Esser também. Ô, meu menino, o que é que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção. Se o que você quer é morar ou investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? E você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Braz, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900, 36660900 e fale com o consultor Esser. Tenho certeza que você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Olha só, só lembrando mais uma vez, vai anotando os aviões direitinho aí, tá bom? O último dos aviões passará no dia 10 de março e o primeiro ouvinte que ligar no dia 11, que é sexta-feira agora, acertando os aviões, ganha a promoção e vai ver o clássico junto com a gente. Eu, Motinha, véio, junto com o Mano, estaremos fazendo o Estádio 97 ao vivo lá de Barcelona, onde vai ser muito legal. Tá bom? Beleza. Lembrando que o regulamento completo está em 97fm.com.br. O apoio é de Singapore Airlines, a companhia aérea reconhecida mundialmente pela excelência em seus serviços. E também a agência catalana de turismo. Catalunha, atividades para sua família o ano inteiro. Estamos perto do final do programa. Obrigado ao Luiz Moraes, que hoje foi categoria de base da Portuguesa. Obrigado mais uma vez. Um abraço a todos aí. Ao Feitosa lá da Luinox, a minha esposa. Que minha legal. Filhinha. E sábado tem o quê? A década da Luz às 19h30. Vai bombar Franca, agora que tá no Salão Nobre. Tanto, quem é que ganhou hoje? RG Boné da Vista Aérea. Presentão da Vista Aérea. Ligue 30-31-2288 ou 30-31-7288. Tânia de Oliveira Araújo. E quem é que ganhou hoje a camiseta do estádio? Presente Fit Camisetas. Ligue 29858840 ou acesse fitcamisetas.com.br. Fit, o parceiro do seu evento. Elisandra Fábio Cacello. Quer mandar abraço? Mandem agora porque dá tempo ainda. Quer mandar um abraço? Tem o jogo sem parar. Eu quero mandar um abraço. É o jogo sem parar. Brinde do sem parar, quem ganhou? A Flávia Félix da Silva. Eu quero mandar um abraço pra Mônica, que deu um show cantando italiano. Você Mônica, um beijão pra você. Não, mas ó, você é um estúpido. Oba, quantos anos a moça tem? 51. Ó, uma senhora que já tem meio século de vida, e o senhor faltou com respeito. Uma menina muito gente boa, viu? Um beijão pra Mônica. Eu acabei de mandar um beijo pra ela. Não, mas você mandou de maneira irônica. Não mandei, não. Você mandou de maneira irônica, sim. Chega. Não. Acabou, começou o negócio aqui. Em nome de Esser, construindo... Fala, mano, rapidinho. Tô começando aqui o bagulho. Um abraço aí pro Caio Pilato, um abraço pro Rafael da cotação também. Mandar um abraço aqui rapidinho, Domenico, pro Alexandre Figueira e pro Thiago Piacente, é isso aí. Theo Tung, advogado. Os ovos de Páscoa. Muito obrigado, Theo. Amanhã tem mais. Em nome de Esser, construindo com valor. De Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para aí pagar as contas de início de ano. Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, amanhã é dia de quarta Extra. Você merece mais, você merece um Extra. Tem Jaque e amanhã voltamos. Nossa gente, nas mãos desses corruptos, bandidos. Brasileiros nascem para sofrer e morrer, e muitos morrem mesmo antes de nascer. E a educação? Que vergonha. Educação. Nenhuma nação transformou-se em nação potência sem investir fortemente em educação. Educação é tudo. Salas de aula caindo aos pedaços. Merendas escolares devoradas pelos abutres das verbas públicas. Professores mal pagos, sem segurança, honrando com sacrifício a missão de educadores. E nós só rezamos para que os nossos filhos cheguem sãos e salvos em casa. Violência. As armas e drogas que atravessam nossas fronteiras desguarnecidas se espalham pelo país, matando jovens, nossas famílias. Uma vida de trabalho. E quando pensei que o Brasil do futuro havia chegado, me decepcionei. Triste Brasil. Triste Brasil. Portas de empresas se fechando e cada vez mais. Inflação desgovernada, política econômica sem rumo, país parado, inerte, entregue à própria sorte. Triste Brasil. As ações e omissões daqueles que governam o país nos tiraram também o futuro. Lá em casa só se fala dessa gente má, que tá fazendo só coisas ruins. Esse é o Brasil de todos os dias. E o pior, que ainda não sabemos de tudo. Vamos ser apenas espectadores dessa tragédia? Não, é a nossa pátria, nossas vidas, que estão sendo destruídas sem piedade pela inteligência do mal. Brasileiros, na história das grandes nações, foram nas suas tragédias que elas encontraram em seu próprio povo a reação e a força para a construção de um novo tempo. Para nós, como povo, como nação, esse novo tempo é hoje. Tome partido por um novo Brasil, reaja, do jeito que está, não pode ficar. Somos um povo da paz. Mas não somos covardes. João Bico, presidente municipal PSDC São Paulo. Paulistano, gestão é para quem conhece. Nossa capital, em mãos incompetentes, sem planejamento, está largada à própria sorte. O PSDC vai disputar a prefeitura com a missão de reconstruirmos a capital do trabalho, do desenvolvimento e respeito à vida. Alexandre Magalhães, presidente PSDC Goiás. Com determinação, de igual para igual, disputaremos a prefeitura de Goiânia. Vamos concorrer em outras prefeituras de Goiás. Elegeremos prefeitos e vereadores, democratas cristãos, Vidas Limpas Goiás. Eliseu Amarília, presidente PSDC Mato Grosso do Sul. Campo Grande conhecerá o programa da democracia cristã, a nossa prefeitura. Como pré-candidato, convido homens e mulheres do bem. Filiem-se ao PSDC. Carlos Dias, presidente municipal PSDC Rio de Janeiro. Na cidade do Rio, o PSDC terá papel de destaque na formação de forças para derrotar a aliança que destruiu o Brasil. Deputado Éber Machado, PSDC Acre. A família PSDC no Acre vem crescendo a cada dia. Vamos eleger prefeitos e vereadores em todo o estado. Na capital Rio Grande, vamos disputar a prefeitura com propostas ousadas e inovadoras. Sérgio Sá, presidente nacional PSDC Deficientes. Tenho orgulho de ser o presidente nacional do PSDC Pessoas com Deficiência. Projeto Nossas Asas. Venha com a gente! 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Como presidente da Câmara Municipal de Araras, constato diariamente. A mulher, ela é fiscalizadora e cobra das autoridades a saúde pública, a creche, respeito e dignidade aos idosos. Ana Freiman, presidente PSDC Idoso. Com 35 anos de trabalho defendendo a causa do idoso como escritora, psicóloga, orientadora do aposentado e pesquisadora, tenho a honra de ser a presidente nacional do PSDC Idoso. Tamara Holanda, vereadora PSDC Fortaleza. Acredito na força da mulher e da juventude para as mudanças necessárias na política brasileira. Feliz ao PSDC. 2016, ano que passará para a história como o ano da mudança, a mudança pelo voto. Tome partido por esse novo Brasil, reaja, vidas limpas, elegendo vidas limpas. Desfaça-se neste momento a rede nacional obrigatória. O clima das baladas com a cara da energia. Check. Vibe 97. De segunda a sexta, 14h. Energia 97. Faltam 4 dias para a festa de maior sucesso do Cruzeiro da Veia desembarcar em São Paulo. White Party Energia na Veia. Neste sábado, no Palácio das Convenções do AMB. Vista-se de branco e venha curtir a festa de flashbacks mais famosa do Brasil. White Party Energia na Veia. DJs convidados. Akin, Cadico da Toco, Beto Nini da Broadway, Robson Braga do Rapsody e mais, o show de uma das melhores bandas do pop rock nacional. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Biquíni Cavadão. É impossível esquecer. Biquíni Cavadão. Um show repleto de sucessos do começo ao fim. E ainda confirmado: Supla. Aqui é o Supla, Supla, Supla. Cantando seus sucessos e do grupo Tóquio. White Party Energia na Veia. É neste sábado, no Palácio das Convenções do AMB. Ingressos à venda nas lojas Tente Beat e Offner dos shoppings, na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Rua Barão de Tapetininga 37, sobre a loja 57. Vendas online no ingressorapido.com.br. White Party Energia na Veia. A primeira grande festa do ano. Realização promoção. Promoção exclusiva Energia 97. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Justin Bieber. Energia 97.

Night Sessions.

What do I gotta do? What do I gotta say? What do I gotta do? What do I gotta say? You can keep me in your corner.